Toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis, então, chupa, vamos. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia. Oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. O Estádio 97 também tem oferecimento da Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia. Boa tarde, boa chuva. Ah, é nóis, né? É tempo, hein? Boa tarde. Caiu uma chuva. E aí? Uma chuvarada, né? Fazia tempo. Olha, precisar. É, tá chovendo aí. Já caiu? Até que vi. Ah, opa. Olha lá o vidro. Bom, ainda, mas acho que ainda permanece. O que choveu agora aqui enquanto nós estamos no programa e não lavou nossos carros, né? Ah, porque os nossos carros estão nas garagens. Meu carro mudou até de cor já. Tinha que correr e botar lá na Paulista. Tá imundo, velho. Sabe por que que choveu? Ah, por quê? Olha a tabela do brasileiro, velho. Porque o Palmeiras tá na frente? Cara, não falei nada. Por isso que o senhor tá fazendo essa insinuação? Eu não disse isso. Só falei, olha a tabela. Já, as pessoas que meteram a carapuça. É, evidente, bobagem isso aí. Não é? Eu não comemoro nada porque... Primeira rodada ainda, calma. Muito bem, então vamos... Mas é líder, né? Vamos aí. Vamos às manchetes. É. O quê, né? Se o mundo acabasse hoje... Se o mundo acabasse hoje, não ia nem ter o que comemorar, porque ia morrer. É. Não é verdade? Ah, lá no céu eu comemorava, dane-se. Ah, isso se tiver céu, ia zoar com todo mundo lá. Isso se tiver céu e outra. Isso se você for pro céu. Pera só um minuto. Se você for... Pera. O único talvez que vá daqui pro céu sou eu, filho de água. Vou também. O senhor não vai, esse aqui não vai. Eu vou também, eu vou também. O RG acho que vai. Eu vou. Quanto convém? Esse aqui tá longe do céu. Ah, eu não, eu vou pro céu. O seu Bento é bonzinho, o seu Bento vai. Eu não vou pro céu? Olha, tá longe de ir pro céu, pode ser que eu não vá, mas eu tenho discernimento. Tá longe de ir pro céu, hein? E quem disse que o céu é legal? Mas peraí, ó. Aí o Domênico tá. Ele tá sendo talvez aí incoerente na análise dele. Porque, ó, no céu já tem o Lombardi. Lombardi tá fazendo as vinhetas pra quem chega no céu. Ah, é. O inferno ainda precisa de um cara. Bem-vindo, Domênico. Ah, não sei, hein? Não sei. Como é que é, Lombardi? Sem querer, sim. Bem-vindo, Domênico Gato. Perfeitamente, patrão. O Lombardi já tá lá, velhão. O Lombardi recebendo o Domênico no céu. Bem-vindo ao céu, Domênico Gato. Então, agora no inferno não tem ninguém. No inferno? Não sei. Não sei. O Domênico precisa ir. Vai comigo lá no inferno, vem com nós, Dodô. Falando nisso, quem foi morar no céu foi... Calvi fechou. Ô, Domênico, anuncia o Sombra chegando no inferno, vamos ver. Não. Anuncia. Ah, o Sombra tem passagem jamais, livre, velho. Jamais anunciaria um amigo Bolton indo pro inferno. Jamais. Você vê como eu não sou traíra? O Sombra é o bastardo Bolton. Jamais anunciaria alguém de vocês indo pro inferno. Jamais. Dele é o... Um amigo não, então anuncia o Benja, Lord vai. Bolton. O Benja sim. É banal, um Benja. Eu gosto. Benja. É que você não é tão amigo assim do Benjamin. Eu acho que eu sou amigo do Benjamin. Não é. Não é. Lógico que sou, você tá louco? Benjamin é irmão, brother. Brother. Caim matou a Bel, velho. Você já pensou esses caras aqui? O idiota mais legal que eu conheci na minha vida. O meio caráter? Meio? Eu ganso? Ué, quem foi que matou Caim, matou a Bel ou a Bel matou Caim? Não, devia ter um terceiro na história que ainda não apareceu. Mas os irmãos não se mataram? Então, mas naquela época também tinha um macarrão, velho. Olha, vamos às manchetes do estádio 97. Vamos. Sai do velório. Só esquenta do programa. Sai do velório. E aí, Bento? Vou começar com o Palmeiras, então. What the fuck, mano? Caramba, rapaz. O time que joga bonito. Olha, que atropelo. Vamos falar do time que joga bonito. E não adianta nenhum. Ah, o Catso. Ah, o time que jogou bonito foi o Verdão. É verdade, tem que falar a verdade. 4-0, passou o trator. Ô, Jojo, eu me emocionei, viu? Você se emocionou, Vó? Não é só você, viu? É verdade. Não é só você, viu? Fazia tempo que a gente não viu um time também bem treinado, né? É, eu, olha... Ah, calma! Mas não é isso. Não é importa. Que, ó, na época do Belmiro, em 70, a Vó ia, via o time ganhar dos times e chorava. Em 94... A primeira impressão, presta atenção. Era alegria. É, eu fazia sei tempo que o Jojo que não jogava. Eu sei, não, time. Então por isso mesmo que eu falei, calma, é a primeira rodada. Claro. Tudo. O Atlético do Paraná não é um time ruim, mas tá longe de ser um time forte. É um time que vai ficar no meio da tabela. Pode cair. Ah, acho que não cai. Não, é um time bom. Acho que o Atlético do Paraná, eu acho que não cai. Mas não é um time pra brigar por título. Aquele time vai ficar aí. Oitavo, sétimo, décimo. Sim, mas o Palmeiras sempre perde pontos pra eles, né? Sim. Mas o que tem que ser ressaltado nesse caso é que o time do Palmeiras fazia aí 15 dias que não jogava e o Cuca colocou os caras para trabalharem. E quando ele falou aqui, eu disse, eu estou realmente empolgado porque o Cuca não seria louco de avisar, nós vamos ganhar o Campeonato Brasileiro vendo o time sendo treinado por ele e as coisas não estarem acontecendo. Ele seria um puta de um louco, desculpa. Então é claro que o torcedor acredita. Vai ter jogos mais difíceis. Esse jogo contra a Ponte Preta, que é o próximo jogo, acho que é sábado. Eu acho que é importante. Sábado às 4. Viu, Domênico? Sábado às 4. Tá relativamente Ponte Preta, fácil lá. Aí. Esse jogo, mas depois pega uma sequência complicada. Ó, Paulo, só jogo grande. Né, Fluminense aqui, depois São Paulo, Flamengo. Só jogo que, grande depois. Não lembro se é Corinthians, não é? Grêmio, é tudo assim. Isso aí, mas o brasileiro, gente, né, mano? O brasileiro é um campeonato. E você pega só coisas, só pega time, geralmente times... de um porte mais elevado, né? Às vezes, com exceção desses jogos aí. Mas, né, mano? Mas tem que fazer o serviço de casa. Você vai pegar, né? No mínimo, mano, no mínimo. Por exemplo, eu coloco aí, como o Vasco não dá, mano, então a gente põe lá 3 do Rio, mais 3 de São Paulo, que são adversários, tá? Os adversários. Nós vamos ter 3 adversários fortes de São Paulo, 3 adversários fortes. Fortes, ou teoricamente fortes. E o Botafogo disso. De camisa. Não, mas não, você tem que colocar. Mas 6, aí que tá. Mais 2 do Sul e 2 de Minas. Acabou. Então, o resto é aquela coisa. O resto é baba. Então, não baba não. Aí você pega uns times um pouquinho mais encardidos, outro menos. Mas time bom, desses aí que você disse, por exemplo, no 10, Rio. 10 times, metade dos times. Tá, desses 3 que você citou do Rio, talvez aí só o Flamengo, e olhe lá. E hoje o Fluminense está bom também. O Fluminense não conseguiu chegar na final do campeonato estadual. Tudo bem, mas o Fluminense ganhou um campeonato. O Flamengo tá pior que todos eles. Não, mas é que tá, mas o Flamengo é um time que tem camisa. O problema de pegar o Flamengo. O Fluminense ganhou um título. Mas é que tá, quando você pegar o Flamengo, Domênico Gato. Seja em casa. Mas seja em casa, seja fora. Mas ganhou um título, pô. Pera, gente. Só um minuto, mas a liga ela é mais difícil do que o Campeonato Carioca. Com relação ao Flamengo, Domênico. Dentro de campo, o Flamengo ainda não tá jogando a bola que o torcedor espera. Mas em termos de equipe, Sombra, eu vejo o Flamengo muito mais forte que o Fluminense e Botafogo. O Muricy que não tá conseguindo dar padrão pra esse time. Ah, o Flamengo é um time que hoje, o Domênico Gato, em qualquer lugar que ele vá jogar, pode ser Brasília, pode ser no Nordeste, até propriamente aqui em São Paulo, ele lota estádio. Diferente do Fluminense e do Botafogo. Tem a camisa mais pesada. É mais difícil, né? É verdade, você tem razão. O Mano foi bem. Não, mas é verdade. O Mano foi bem. Parabéns. Mas eu não acho. Foi bem, é verdade. Obrigado. Não acho. É porque o Vasco é campeão carioca, mas chega na hora H lá. É que o Vasco tá na Série B, né, mano? É. Não, eu sei, mas o Botafogo, o Vasco... Não adianta ser grande, né? Tem que ir na hora H. Também mostrar que é, né? É isso aí. E só mandar um beijo pro pessoal do camarote. Do único. Tava os ouvintes. Tava lá, vó? Tava lá. Você fez companhia pros ouvintes, vó? Fiquei, pai. Mas você foi uma vó estrela ou você foi uma vó participativa? Imagina, porque a vó você saiu meio tempo. Lugar, não, a vovó conversa com todos, a vovó fica nervosa. Ah, você não queria tirar selfie? É. Claro, você tirou selfie? O que é selfie? Selfie, quando você tira uma foto de si mesma. Mas eles que tiraram a minha, né? Então foi a selfie tirada por eles. Ah, eles isso. Tiraram uma selfie sua. O cara junta, a gente assim, faz aquela coisa. Mas, mano, é verdade, né? A vó manda de vez em quando. Você pega um campeonato carioca, você tem um Vasco que é campeão, e na final contra o Botafogo, o Flamengo, em tese, que talvez tenha um time melhor, não chega. Porque o campeonato carioca não é medida pra nada, né? E cria-se ali. Ilude, né? E cria entre eles aquela rivalidade local e por causa já justamente de ser clássico entre eles, acaba de repente já o pior ganhando tá, né, o melhor. Olha, eu não tô querendo dizer, inclusive, que existe alguma equiparação entre Vasco e Santos. Mas você vê quantas vezes o Santos vem sendo campeão paulista e no brasileiro não vem correspondendo. Sim. Não é parâmetro. Apesar de que o Santos é melhor que todos os cariocas juntos somados. Todos. É. Na minha opinião, né? E lá se ficou restrita essa coisa da rivalidade Vasco e Flamengo. Quem ganha o carioca, quem vence o jogo. Ficou uma coisa muito limitada, né? E outra, os cariocas não tem nem o próprio estádio pra jogar. Eles não tem um lugar que chega e fala assim, olha, não, vamos lá. Ó, lá é complicado. Não é que ele chega, por exemplo, vamos jogar no Morumbi, onde São Paulo tem uma vantagem grande, na Vila. Nos estádios nós. Não, não, Corinthians não, que vem perdendo dos mata-mata lá, toma, ainda não conta. Mas, ó... aquele estádio que chega e fala assim, não, lá tem um aproveitamento show de bola, né? Você fala, onde é a casa do Flamengo? Eles estão jogando, joga em Manaus, joga em Brasília. Você vai lá e é campo neutro, tem torcida dos dois. Agora Volta Redonda, mas nem os flamenguistas não, às vezes não lotam nem em Volta Redonda. Quando joga lá. É longe. Né? Por exemplo, Volta Redonda, se nós colocássemos aqui no estado de São Paulo, ele estaria onde? Ah, dá umas 2 horas e meia ali. Dá mais, RG. Que é São José dos Campos, assim? Dá mais. É longinho. Eu vim esses dias pra lá. Daqui do Rio pra lá? 2 horas. 2 horas, 2 e meia. Tá bom, então. Continuando com as manchetes, vamos falar de São Paulo, seu Bento? Vamos falar do Tricolor. A molecada foi lá também e bateu, coitado. Botafogo já começa. São Paulo roubado. É. Olha, foi roubado mesmo, né? Foi lá com o time. Um metro atrás do zagueiro lá. Exatamente. Que é isso. Mas olha, sobrou 1-0, gol de falta do Lucas Fernandes. Bom jogador, um garoto que se emocionou na hora da farta. Né? Ah, e o melhor resultado dos times que o São Paulo ganhou fora, né? E agora, né, Maicon, Mena. E Michel, ou seja, os três MMs, né? Os MMs. É. Michael, Manny e Michael vão jogar. Vão jogar. Contra o Atlético. Tá tudo belezinha. E... Passaram lá uma solda, tá tudo ótimo. Tá tudo ok. Certinho. E o Sombra, a torcida faz uma campanha forte nas mídias sociais pro Michael. Fica Michael. Fica Michael. É, caiu no gosto da torcida. É que não depende muito dele, né? Ah, mas não deve ser. Depende muito de dinheiro. Depende muito de dinheiro. Olha, estão pedindo acho que 15 milhões, eu acho. Dólares? De euros? De euros. É, tudo tem conversa. Sabe o que acontece? Eles queriam. Se chegasse e falasse assim, eu dou o Lianco e fico com o Maicon. Eles aceitariam. Acho que aceitava na hora. Porque o Lianco é um garoto muito promissor. O Lianco, ele vem sendo convocado para seleções de base do Brasil e da Sérvia. Porque ele tem dupla nacionalidade. O Lianco, ele tem passaporte europeu. Esse tipo de jogador é muito... É raro. É muito valorizado no mercado europeu. E tem potencial. O São Paulo, pro outro lado, fala assim, pô... Pensando às vezes com a cabeça da torcida, você fala... Não, mas se o Maicon já é uma realidade e o Lianco é uma esperança... Aí você fala, troca logo. Né? Você chega e fala, troca logo, manda o Lianco. Se fizesse esse tipo de negócio, era capaz que o negócio rolasse rapidamente. Mas o que acontece? O São Paulo encara talvez mais a questão do Lianco como não só jogador promissor em termos de futebol, mas também financeiramente. Não podemos esquecer que os clubes vivem de grana, né? Então eu acho que o São Paulo não toparia fazer um toma lá da cá, né? Exatamente. Tipo, leva um e fica com o outro. É, acho que por não ia topar. Por isso que eles vieram atrás do Felipe, né? Agora, os portugueses não são burros. Rolou aí um papo na semana passada de que o Corinthians estaria, de repente, tentando propor alguma situação onde pudesse envolver o Felipe indo pro Porto e o Maicon. Mas, se eu não me engano, o próprio Tite teria... O Andrés falou. Foi o Andrés falando, então... não, o Maicon não quer vir pro Corinthians e... Não, o Maicon, o Maicon deu uma entrevista, viu, mano, só pra complementar, falando o seguinte, não, eles podem tentar me negociar, mas quem vai decidir aonde eu vou ficar sou eu. Então, mas o negócio é o seguinte, Motinha, primeiro que não dá pra cravar, que nem, por exemplo, o Andrés... Em determinadas declarações que ele dá, ele é um tanto quanto debochado, ele é irônico. Uhum. Por exemplo, ele foi falar esse final de semana aí, os caras perguntaram quem seria campeão. Ele falou o Palmeiras. Mas ele falou, o Corinthians vai correr novamente por fora. Sim, mano. O Andrés. Assim como ele falou outro dia do São Paulo também na Libertadores, ele falou, porque eu acho que o time principal para ganhar a Libertadores é o São Paulo. É o time que tem mais camisa aqui no futebol brasileiro. O Corinthians é o azarão. É até bobo isso, né? Não, então, mas ele usa isso daí... Não é uma declaração absurda, porque hoje o Palmeiras é com o elenco que tem e o Cuca tá acertando o time. Se tivesse que fazer um bolão aqui, eu colocaria hoje, tá certo? Pode ser que amanhã mude o cenário. Mas hoje os dois times que têm a condição de brigar pelo título brasileiro, no meu entendimento, é o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Então ele, quando alega, por exemplo, ele fala do Palmeiras, não é absurda a resposta em si. Mas se você notar o tom dele, ele fala, então, porque o Corinthians vai correr por fora, que o Corinthians não quer favorito pra nada, então é o Palmeiras. Assim como ele fala do Libertadores, então... E com relação aí ao Maicon, pode ser que ele tenha utilizado também nesse contexto, Motinha, de falar, ó, o Maicon aí, pelo que eu soube aí, ele parece que não quer jogar também outro rival aqui, ele não veio pro Corinthians, mas pode ser que exista alguma coisa assim, Mota, principalmente pelo fato do São Paulo, se não quiser ficar com o jogador, que eu não sei se o São Paulo vai estar disposto a pagar essas cifras aí que o Porto tá pedindo, mesmo colocar talvez algum jogador promissor aí na negociação, não sei se isso é interessante pro São Paulo. Se o São Paulo não quiser, eu tenho certeza absoluta que outro time brasileiro vai pegar o zagueiro, Sombra. Eu acho que o Maicon não volta pra Europa, não. Mas aí precisa ver o quê? Que esse outro clube brasileiro vai oferecer pro Porto que o São Paulo não possa oferecer? Exatamente. Porque tá tudo quebrado. Então, por exemplo, o Corinthians, né? RG, ele receberia hoje, tá certo, pelo Felipe, a quantia de 8 milhões de euros. O Porto, eu não sei até nesse toma lá da cá, quanto que eles pediriam aí no Maicon já negociando o Felipe. O Corinthians pode falar, ó, te volto mais tanto e te dou o Felipe. Entendeu? Porque é um zagueiro que já está praticamente negociado com a equipe portuguesa lá. E o Corinthians, ele sabe que por esse valor, ele não vai conseguir trazer um zagueiro tão top, ainda mais pela escassez de bons zagueiros que temos aqui hoje no futebol brasileiro. Hoje, por exemplo, o Jeromel do Grêmio, ele já deve estar custando mais que esse valor que o Corinthians vai vender o Felipe. Ah, com certeza. Tá certo? Você pega aí, vai, aquele Jemerson que saiu do Atlético Mineiro ano passado. Foi ano passado que o Jemerson saiu, não foi? Foi. Então, já deve valer mais que isso. E não adianta, RG, o Corinthians talvez vai vender um zagueiro aí como o Felipe e não repor a altura. Ah, mas às vezes é assim, você vai... Assim como o São Paulo também, se desfizer do Maicon, Sombra, vai precisar trazer um outro cara. Mas o São Paulo trabalha com a alternativa de trazer outro zagueiro, mano. Trabalha. Porque o valor que o Porto tá pedindo, o São Paulo... Ninguém sabe, na verdade, qual é o valor, né? Mas então, não deve ser. O Porto. Olha, essa história que o português é burro, é só. É lenda. E o Porto sempre primeiro, negociou bem. Primeiro, é um cara, de graça. O cara lá, ele tava afastado por uma questão disciplinar. Sim. Segundo lugar, cara, os negros lá. Ele não vai voltar pra lá. Tá bem no Brasil. Eles estão acompanhando, é ídolo, pô, da torcida. Quanto mais a torcida mete aí, lógico, não tô dizendo que não deve fazer campanha, fica Maicon, mais eleva o preço do jogador. Lógico. Mais eleva o preço do jogador. Agora, o São Paulo, lógico, não pode fazer nenhum absurdo de chegar e falar, vou pagar bilhões pelo jogador, porque primeiro eu não tenho dinheiro. Claro, se outro chegar e fizer essa proposta, essa loucura, vai levar. O São Paulo jogou. Um, né? É lógico. Falando do jogo, é o São Paulo foi bem, viu? Não foi apavorante, sub-20. O pessoal, sub-20 do São Paulo, reserva. Mas o São Paulo jogou bem, moleque. Esse Lucas Fernandes é muito bom, velho. Que batida de falta sensacional. E ele... Vem treinando aí, o goleirinho bastante lá também, Motinha. Aquele goleirinho do Botafogo, ele foi com mão de cabeleireiro na bola, hein, velho? Ele errou bastante ali. E o São goleiro Paulo do Botafogo foi operado, né? O titular lá. Jefferson. É, vai ficar um tempo. Foi um erro ali, né? Parece que é 2 anos fora, Rio. Para, mano. Esqueceram a gás dentro dele. Ô, mano, mas isso foi um erro, né? Aconteceu algum erro aí nessa história de avaliação, de tudo. Do Jefferson, né? O Jefferson, ele para por 40 dias, Motinha. Informação aí, essa daí. Eu a menos que tenha esquecido o gás dentro dele, mano. Não. E o gringo lá do São Paulo, o Centurion, pegou três jogos, né? Três jogos. Já cumpriu um, né? Já. Escutando atentamente. Ele pode jogar na semifinal. Oi, Tarsudo, boa noite. Tá aí, velho. Boa noite a todos. Como é que foi seu com meu capuz e minha. Como é que chama aqui? Galocha. Não, no pescoço. Cachecol. Cachecol. Cachecol. Minha blusa. Foi muito bom. Cheguei todos os dias às 9 da manhã, muito louco da balada. Okay. Essa situação do Maicon com o São Paulo é muito clara. Muito clara. É. Parafraseando as analogias feitas pelo Mano, é como quando você vai numa balada, pegar uma gata gostosa e ela não quer tanto, faz jogo duro. Quanto mais você elogia ela, mais fala que ela é uma delícia, mais ela vai se valorizar. É verdade, é verdade. Eu tenho experiência na pista. Ah, é? Na pista. Mas na pra você pista, ficar com essa sua atual namorada foi difícil? Essa já foi mais fácil. Você largou? Ela foi atrás de mim, ela queria de qualquer jeito. Ah, é? E agora eu faço o inverso, eu me valorizo, mostro quem eu sou. Oi. Eu todo dia, antes de pegar ela, faço 2 flexões pro peitoral aparecer mais. Mas, peraí, não tô entendendo. Você tá... Ah, normal. Né? Pá, com a sua namorada e ao mesmo tempo você sai pra balada, ela deixa... Ela não sabe. Ah. Eu saio pra jantar com ela. Mas o Benjamin tá ouvindo, vai contar. Vai contar. Ele quiser, não vai, ele não está ouvindo agora. Ah, não. Não, eu não ele fiz balada, era brincadeira. Tá. Cuidado, ele vai te aguentar, hein? Comendo fundi e jogando queijinho nela. Ei, Esse é o Estádio 97 da Energia, 97 FM. Oferecimento, olha, oferecimento da Esser, construindo com valor, de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Hoje tem roleta do Estádio 97, valendo vaga de estranho no ninho. A incrível roleta do Estádio 97, hein? O estádio que também tem o oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E o cartão Zoom, mano? Opa, vamos lá. É, rapaziada, se liga só nessa dica aqui, legal pra caramba, hein? Vocês querem ganhar R$5 de crédito no bilhete único? Sim. Quer? Então Sim. Se liga só como é fácil, Sim, hein? Quer. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto, ganhe R$5 de crédito nele. Sem pegadinha, velho, sem conversinha fiada, você ganha R$5, baita presentão do cartão Zoom, hein? Zoom, a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar, tá legal? Você nunca mais vai pegar fila para reabastecer de crédito o seu bilhete único, tá bom? No café da manhã, discutindo a sua relação com a sua esposa, com o seu namorado, jogando videogame, você vai lá e coloca crédito no seu bilhete único rapidinho, rapidinho, tá bom? Não perca essa, ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você. Se liga só. Soletrando. Z-U-U-M. Z-U-U-M. Quer saber mais? Acesse o site zoom.com.br/bilhete único. E lembrando, Sombra, ouvinte, que ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. Ele ganha. Não é que ele concorre, não. Ele vai ganhar R$50 no cartão Zoom. Perfeitamente, é isso aí, fica ligado. Tem manchete ainda do Santos, tem manchete do Corinthians, porque agora a gente vai dar um recado importante. É, essa é a trilha sonora de quem tem o azar de que alguém bate o carro atrás, na traseira. Né? Quando alguém bate na sua traseira, geralmente é isso que você ouve. Sim. Essa é a soundtrack do seu automóvel, Sim. Né não? É, mas se alguém bater na tua traseira, desce lá, vai ver quem que foi. Quem? Você viu quem é? Domênico Gato. Ah, eu jamais bato. Imagina, RG. Não, imagina, é uma moça bonita. Moça bonita, não tô falando de um monstrengo. Tô falando de uma moça bonita. É quem que é? Paola Oliveira. Ah, essa é top, hein? Ah, tudo bem, gente. A Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso, hein? Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. O aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. Aproveite, já que você vai estar com o celular na mão, peça para fazer uma selfie com a Paola. Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Essa frase é bíblica, não é? Qual delas? Não foi Jesus que falou? Quando a Paula Oliveira bater na sua traseira, ofereça o outro lado pra ela bater. Não, mano. Mano, tá louco. Não saiu da boca do homem isso aí? Os religiosos agora fervem, espumam. Não? Esse mano, esse mano é um delinquente, né, cara? Esse mano é um delinquente. Estádio 97, continua com as manchetes. Vamos lá, seu Bento. Scream for me, Corinthians. Olha, Coringão. Esse Coringão. Que empatamos, camarada de trouxa. Em casa. Faz tempo. Não, o Campeonato Brasileiro é igual a São Silvestre, viu, Bento? Larga os coelhos na frente, velho. Coelho não, filho. Ué, ano passado você falava, Campeonato Brasileiro tem que ganhar em casa e empatar fora. O coelhinho de São Silvestre. Bola que vocês não ganham em casa, filho. O Palmeiras nada mais é que aquele trouxa com capa de Superman correndo. Ah, sabe, né? Brincadeira. Segundo quarteirão você já perde a liderança. O Palmeiras não joga, ele dá show. Vai se lascar, eu sei. Ué, mas ano passado seu discurso, mano, era... Qual foi o time brasileiro que vocês ganharam? Trouxa. Ano passado seu discurso era: tem que ganhar em casa e empatar fora. É, cadê? Começou cadê? Mal. Sim. Mas você vê numa São Silvestre o Poltergeist na primeira do curva dominando a prova? Lógico que não. Ficou suando o Vieira que o tempo inteiro não consegue ganhar do Grêmio em casa. Foi uma catástrofe, mas o Corinthians é o queniano na São Silvestre. O time ia ser batido. É ouro. É o atual campeão, Mané. Não tinha atual campeão. Não tinha vaias na arena. Já há 2 anos. Dois anos já que não tinha vaias na arena. Ontem o professor pegou pediu no pé. Pra não vaiar, né? Tá certo disso. Tinha. E não pode vaiar. Ah, e esse aqui passando pano? Passando pano teve vaia, esse aqui passando pano? É. O meu time não teve vaia, não. só pode vaiar quando você espera algo mais de alguém ou de algo. Palhaçada. Como é que vai esperar? Por exemplo, tem o Santo brasileiro, Tite. Zé Ruelo, tá aí, defendendo 5 anos. Por exemplo, aqui do programa, quem que você vaia, por exemplo? Por exemplo, deixa eu ver. O Rudy, se eu vaiá-lo algum dia, porque eu espero um pouco mais. Obrigado, viu, mano? Obrigado. Tá certo. É aquela tática aí motivacional. Eu, diferente do mano, eu vaio independentemente se o cara pode ou não render mais. Dane-se. Eu vaio quando o cara é horroroso. Quando o cara é ruim. É. Então quem você vaiaria do programa com um cara horroroso? É, grotesco. Seco. Amedrontador. Seco. Ganso. Seco. Claro, seco ou molhado, não importa, com chuva. Moto. Sei. Cláudio Mota. Ah, você não fala de coração, duvido. Olha que novidade. Quem que você esperava que ele fosse falar? Eu sempre tinha dúvida se você tinha esse tipo de conceito sobre o Domênico ou o Mota. Eu? Tudo isso pra desviar o foco da vaia da galinhada. Tem que vaiar mesmo. Galinhada, eu tinha essa dúvida. Eu não sabia qual que você encarava dessa maneira, mas é o Mota. Tem uma época que eu vaiaria muito. Escolheu bem, bem. Tem que vaiar o Mota. Hoje não. Inclusive. Fala meu nome. Fala meu nome, seu trouxa. O que você vaiaria aqui? Eu vaiaria o Mota, uma rota na cara, entendeu? É bastante ar. O que você jogaria um cofre? Hã? Cheio. Cheio do quê? De lodo. De lodo? Olha, com certeza eu jogaria, mas com essa barriga ele ia voltar em mim, tá ok? Eu prefiro pacificamente dar um tiro no Mota. Você não morde a língua pra ver se você morre, velho? Aí, tá vendo a violência? Você não morde a língua pra ver se você morre. Com relação aí ao jogo do Corinthians no sábado. Sábado não, o jogo do Corinthians ruim, ontem no domingo. O time do Corinthians ontem tava irreconhecível, cara. Um time que ficou 10 dias parado, tá certo? Depois da eliminação pro Nacional, eu esperava uma outra postura. Você vai falar, mas aí vai pesar um pouco o entrosamento e tudo mais. Mas eu achei que faltou até vontade pro time do Corinthians ontem. Eu não vi o time do Corinthians aí sufocando o Grêmio. Eu não vi o time do Corinthians com aquela vontade de vencer a partida. Por mais que o Tite peça e fala, pô, não tá na hora de vaiar, o time tá passando por um momento de reformulação, de turbulência. Ok, Tite, você sabe o quanto eu gosto de você, te considero um semideus, mas não dá pra você tapar o sol com a peneira, Tite. Por exemplo, o Bruno Henrique, ele não consegue mais ser titular do Corinthians, não dá. O Rodriguinho, idem. O André, idem. E outro cara que eu coloco nesse balaio também é o seu Elias. O Elias pode jogar muito mais bola do que ele tá jogando. Você acha que, por exemplo, taticamente, a equipe mantém a mesma formação? E se é o Barcelona que mantém de uma estação pra outra, de uma temporada pra outra, todo mundo fala, legal, isso aí tem que manter. Então o Tite, ele mantém lá o esqueminha, mas bacana. E aí ontem assistindo o jogo, eu lembro que o Caio, eu não sei, acho que foi o Caio que falou, que comentou, falou assim, mas hoje qual é o problema do Corinthians? É tático? Eu falei assim, não, acho que é individual. Mas esse individual, o que é? Falta de qualidade ou você acha que é o momento de alguns que não está bom? Sombra, eu vou até colocar como exemplo aí algumas frases aí. Tem gente que fala o Tite estagnou. O Tite deveria ter uma variação tática no time. Não tem que ter porra de variação tática nenhuma. O Corinthians ano passado, todo mundo sabia como jogava, Sombra, e ninguém conseguia marcar. Isso por quê? Individualmente é qualidade. Tinha jogadores você vem ali sempre que poderiam... com bons argumentos, mano. Muito obrigado. Então, Sombra, individualmente ano passado... Bem ele, né? Não, mas é verdade. Ele engana bem, porque todo mundo fala, o Barcelona, todo mundo sabe como joga, mas ninguém consegue marcar, porque tem muita qualidade. Com relação ao time do Corinthians ano passado, todo mundo também sabia, o Corinthians é previsível? É previsível. Mas quem marcava Renato Augusto? Quem conseguia marcar o Jadson? Quem conseguia marcar a infiltração do Fagner? O pessoal sabia o que fazer, mas não sabia como parar. Não tinha como. O Corinthians, ele tinha individualmente uma qualidade maior do que tem esse ano. Esse ano você tem jogadores ali, ó. O Giovanni Augusto tá voltando de lesão. Será que às vezes também é um cara muito difícil de você conseguir sempre manter o mesmo nível técnico? Mas sabe que é o problema, Sombra? Já é difícil voltar pra seleção brasileira. Não, mas a questão não é essa. Aí eu vou dar razão pro Benjamin, porque, por exemplo, não é porque deu certo no passado com jogadores que eram encarados até como incógnita, como foi o caso do Renato Augusto, não pela qualidade técnica, mas por ele ter voltado lesionado, um cara que ficou, quando chegou no Corinthians, lesionou novamente. Chegou em baixa, né? Todo mundo falou, pô, ninguém sabe o que vai ser. O Jadson, ele tava escanteado no São Paulo. Então não é porque deu certo com jogadores que eram renegados, ou então jogadores que tinham histórico de lesão, que esse ano vai dar certo também com bom e barato. Era aquela ação em baixa, né? Sim. Não é porque deu certo uma vez que você tem que continuar insistindo com isso. A gente tem que usar esse tipo de vocabulário econômico pro Benja poder entender. Eu já me ferrei com o bom e barato. Benja viu? Wall Street. Mas, não é esse bom e barato que eu tô falando, não, nosso cego. Mas com relação aí ao time do Corinthians, Sombra, eu vejo que tem uma qualidade. Eu acho que o time do Corinthians ele pode jogar mais bola do que tá jogando. Por exemplo, o meio-campo, você pode dar a possibilidade ali, ao invés do Bruno Henrique, ou Williams ou Christian. Já tem dois aí. No lugar do Rodriguinho, você coloca ali no mínimo, ó, pode ser Marlone, você pode colocar ali talvez aí o Marquinhos Gabriel, que pode colocar o Giovanni Augusto. Nada, o Tite... Não gosta do cara. Não, o Tite, ele deu uma declaração falando aqui que ele espera aí, ele falou que ele não entra na pilha do torcedor e do jornalista para que ele possa tirar ou colocar alguém na equipe. Ele falou que ele dá um tempo para todos os atletas aí, no mínimo de 3 jogos, para que o cara possa mostrar trabalho. E ele falou que o Marlone nos próximos jogos vai ter uma chance de aparecer. Eu não acho que tem que mudar a tática, não. Acho que o Tite tá certinho, na parte de tática não tem que mudar. O Tite, gente, tá abraçado com algumas convicções. E vai ser André, Benjamin. Meu Deus! O quê? O André, cara. Então, nossa, aí que tá. Quando tá tipo Balsa com o Centurion um tempo quando, atrás. Quando se tira o André, coloca aqui. Mas quando, Luciano, quando dá Guilherme. Quando Luciano dá, joga muito mais. Quando dá certo... É legal. Não, lógico que é legal. Não, isso não. Quando dá certo, o cara acha que as coisas podem acontecer tudo de novo. Apostou então, no Wagner Tite... Love, né? Tem a história do Wagner Love. Não. Então, os caras comparam. Mas vou te falar, o Tite tá abraçado com 3 jogadores aí que não vai dar. Que é o Bruno Henrique, que é o Rodriguinho, que é o André. Eu acho que o problema maior aí é o Bruno Henrique. Eu não entendo porque o Tite falou que o Marlone ainda não está 100%. Gente, o Marlone jogou dia 20 de abril contra o Cobressal. Ele acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Foi o melhor em campo. Mas o Tite falou que ele não está 100%? Eu não ouvi isso, não. Ué, eu vi uma entrevista dele aqui. Já pego até o link aqui e já leio para você. Então, o Marlone, ele jogou dia 20 de abril. Sim. Acabou com o jogo. Quase um mês depois, quantos jogos o Marlon jogou depois desse jogo? Um ou dois? Não, não jogou nenhum. Ele jogou 20 minutos contra o Nacional do Uruguai, pela Sim. Libertadores. O Bruno Henrique esse ano... Gente, o Bruno Henrique não tá jogando chongas. Desde o começo do ano, o Bruno Henrique não tá jogando. E o André, que chegou, tá meio questionado, mas depois daquele pênalti lá, eu falava isso semana passada. A torcida do Corinthians pegou no pé do André igual pegou no pé do Pato. Na escalação ontem do Corinthians em Itaquera, antes do jogo, ele foi vaiado no placar eletrônico. Depois ele foi vaiado quando saiu. E aí eu tava vendo ele dar entrevista no final do jogo. Você viu a entrevista no campo? O que ele falou? Os caras xingando ele. Pô, vazava tudo, porque tava ali do lado da torcida. Você André, só volta pro Santos. André, volta pro esporte. André, vai beber, vai pra balada em Santos. Os caras só xingando o André. E vazava tudo vai no microfone. Foi difícil pra ele, hein? O Guilherme não é a função dele. O Guilherme ele não é armador. O Guilherme tá sofrendo. O Tite mudou radicalmente o Guilherme. Não é a função do Guilherme. O Guilherme joga de segundo atacante ou de centroavante. Agora ele joga, começou como centroavante. Agora joga no meio de campo tendo que marcar. E armar, o que não é a dele também. O Tite tem crédito, o Tite tem tudo isso. Agora, ele tá abraçado com algumas convicções. E eu não sei o que fazer, porque ele tá convicto disso. Mas, Benja, fora isso, foi impressionante, Sombra, o número de passes errados na partida. Mas eu não acho que faltou vontade, não. Acho que o Corinthians tentou, o Grêmio tava fechadinho. O Grêmio não é uma porcaria mas, de time. Mas, se tivesse que um time sair vitorioso da Arena, esse time era o Grêmio. Acho que a grande chance do jogo foi do Grêmio. Cara, não, segundo mas eu não acho que foi o Bobô. Eu não acho que faltou vontade, não. Não, em determinados momentos, ô Benja, a vontade que eu falo aqui não é que os jogadores fizeram corpo mole, mas o Corinthians ele não teve aquela gana de ganhar. O Corinthians ele tem por característica, principalmente os jogos na Arena, RG, se aquele time, inclusive esse aí, ô Sombrado, depois de 32 jogos, foi o primeiro jogo que o Corinthians não marcou um gol na Arena. É. Depois de 32 jogos. Ou seja, o Corinthians, RG, não é mais aquele time que faz aquela marcação alta. O time do Corinthians não é aquele time que afoga o adversário no campo de defesa. Começa a achar que todo mundo vai tremer. O Corinthians ele fica trocando aqueles passes ridículos, tá certo? Na intermediária defensiva, sem ter aquele cara pra chamar a responsabilidade pra uma jogada ofensiva. O Corinthians tá contratando o Bruno Paulo e o Camacho, jogadores do Aldax. Os dois estão fazendo exames médicos hoje, Sombra, e eles têm o contrato aí. Isso não tem frieira, último né? Dia. Essas coisas. É. Micose, né? Aquele pano branco no pescoço, né? É um tipo de micose. Pano branco no pescoço? Como pano branco. Põe aí, Google imagem aí, põe pano branco. Não. Essa coisa de micose é gostoso. Então, o negócio é o seguinte, os dois estão fazendo exames médicos. Vê hoje se o Domênico tá com pano branco. Não. Tem que eu tiro o pé aqui. E o Corinthians possivelmente deve anunciar esses dois jogadores aí na quarta-feira, tanto o Camacho quanto o Bruno Paulo. O Edilson Sombra, ele também já tá indo pra Porto Alegre aí pra acertar o contrato dele com o Grêmio. Meu Deus. E tem mais uma notícia aí que alteraram o jogo do Corinthians aí, que seria sábado que vem contra o Vitória, 4 da tarde. O Corinthians jogará no domingo, às 4 da tarde também. Eu queria responder. Vai falando aí, Tite, que eu achei. Eu queria responder. Porque tu me perguntou uma coisa, eu não respondi. Eu perguntei. Diga, professor. O Sombra me perguntou. Sim. O Balta. Eu não lembro nem o que eu perguntei, mas... Me perguntou alguma coisa que não tô lembrando. Me perguntou alguma coisa. Fala sobre onde suas eu peço pra lá, torcida. Aquelas... Respeita. Porque quem respeita, recebe o respeito do respeitador. Respeitar nada mais é do que uma via de dois respeitos. E rapidamente, antes de você falar... Lá vem a fala. Aqui, mano, achei aqui, ó. Diga, diga, Benja. Deixa eu terminar. Termina. Deixa eu terminar, respeita! Calma, nunca tive nervoso tá assim. Nervoso, eu tô calmo, eu tô calmo. Tava nervoso ontem? É, pediu pro pessoal não vaiar. É rápido. No centro da Ucrânia, moravam dois mendigos, um fanho e um mudo. Essa fábula é antiga. No centro da Ucrânia. Ah, é uma fábula? Exatamente. A fábula não é de animais? Exato. Eles eram tratados como animais. Por isso que eu comecei. Eu achei aqui, ó. Peraí, deixa eu acabar! Deixa eu acabar! Deixa ele terminar a fábula dele. Mas eu tô calmo. Isso não te serve? É que toda vez que eu acho que ele acabou, ele não acabou. Eu há 3 anos. Então, eles se odiavam. Eles, o fanho e o mudo que moravam no centro da Ucrânia. E eram mendigos. Eram mendigos e eles moravam só. E eles não se sustentavam. Um precisava do outro. Um precisava do outro! Como o André precisa da torcida e a torcida precisa do André. Até que um dia, um frio da Ucrânia, inverno ucraniano. Rígido, muito rígido. E frio, o fanho falou... Barulho de frio, doutor. Barulho de frio? Não, deixa o Sombra fazendo frio, você vai fazer o fanho. O fanho falou com o mudo. Pode falar. Fala, fanho. Agora o Mota faz o mudo. Era um fanho do Nordeste, faz de novo. Ele tinha vindo do Nordeste. Era o Benjamin o mudo. Viu? É, mudo faz assim. E depois desse diálogo eles ficaram amigos e sobreviveram juntos. Por isso eu digo: respeita o André! Respeita! Mas o que ele falou? Falou, ué. Eles já ouviram, eu não vou repetir. Falou. A fábula é contada uma vez. Muito depois bem, ela padece. Por isso você mereceu um vai. Isso é um conto, não é uma fábula. Isso é um conto. É um conto. Fora Titi. Me corrigiu. Acabou, professor? Pode falar. Aqui, mano. Site da ESPN de hoje. Fala aí. Você lê o site da ESPN? Você entra lá, velho. Eu leio tudo. Ele tem uma conta fake, pra não... ele faz comentário, aí ele fala pros caras, ó, que puta, que matéria horrível. Ele faz uma conta... Quanto conta, hein? Ele tem uma conta fake, vai. Como não dá? O que aconteceu? Agora não tá. Travou essa porra. Travou? Ó, vocês intimidaram o Benjamin. A conta fake dele travou, velho. Consegui. Água voltou. Você e o Zé com esses celulares alternativos. Tite vê Marlon ainda... Tite vê Marlon ainda em recuperação, mas promete chance ao atacante. Então o Tite vê que o Marlon tá aqui, ó. Ele fala ele aqui, deve ó. Ter as razões dele então, lá. O que é uma busca criteriosa de dar uma sequência de jogos, 3 no mínimo, para que as situações possam se mostrar. Confesso que eu não busco essa rapidez de diagnóstico, que a, calma, que a torcida e a imprensa tem. Prefiro dar continuidade como deu ao Marquinhos, que vem bem, ao Romero, que vinha bem. O Marlon machucou e ficou um longo tempo fora. Está retornando... Retomando a sua melhor forma, vai ter sua chance. Ele ficou um tempo fora, mas ele voltou, gente, dia 20 de abril. E jogou pra caramba. E sem contar, Benja, que o Giovanni Augusto também ficou fora e vem jogando muito mais do que o Marlone. Mas só pra concluir, só pra eu terminar, a coisa não é ruim, não. Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto dá outra cara pro time do Corinthians, dá pros dois jogar junto. O que o Tite só precisa é essas 3 convicções dele, ele parar. O problema, Benja, é que não tem aquele cara que jogue no meio. Tanto o Marquinhos quanto o Giovanni Augusto, eles são meio lado de campo, né? O Marquinhos Gabriel joga na direita, mas ele pode fazer a esquerda, como ele fez quando entrou o Giovanni Augusto ontem também. E o Giovanni Augusto, ele joga lá aberto na direita. Foi o Marlone pra fazer esse papel. Então, pode ser. E é um outro cara de lado de campo. É. O Tite, ele quer aquele cara que sirva ali, talvez, ali como um falso pivô atrás do André. Muito mas com relação ao Corinthians, Sombra, só pra fechar... O Corinthians, ele tá protocolando aí também aí no TJD aqui de São Paulo. Conjuga o verbo protocolar. Eu protocolo, tu protocolas, ele protocola. Vós protocolas. Nós, chucro. Nós protocolamos. Vós protocolais, eles protocolam. Muito bem, olha aí. Atenção, se é o então... Mota, tá no eu ainda. Mas o negócio é o seguinte. Tá no eu e errado. O Corinthians aí tá protocolando aí a defesa do Iago, Sombra, pra tentar derrubar aquela decisão preventiva, né? Da suspensão que ele teve aí de 30 dias até o julgamento. Esse é um dia. E o Corinthians, ele tá tentando derrubar isso daí pra tentar colocar o Iago em campo. Perfeito. O Corinthians tá trabalhando com a hipótese do julgamento do Iago ser na próxima segunda-feira ou na outra segunda-feira. Como ele é fraquinho, não é melhor ficar condenado mesmo? Não, é que o problema é que o Balbuena ele só joga mais uma, né, Sombra? Ah, entendi. Daqui a pouco vai se apresentar para a seleção. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento da Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Olha, já estava quase esquecendo, hein? O placar do Estádio 97 informa... Ai, começou o Brasileirão. Vamos aí até dezembro. Olha, lá no Horto, né? Onde São Paulo vai lá na quarta. Santos 0, Atlético Mineiro 1. Time reserva do Atlético Mineiro, hein? Brasil! Aí, RG, vai achando que lá é paulistinha, viu? Eita, cornetado. Ô, RG, tudo certo, RG? É verdade que você esqueceu no placar? Menos, todo mundo esqueceu? Não, ninguém falou assim, com todo respeito, mas hoje chegamos na rádio, falamos de futebol, todo mundo, nossos ninguém amigos. E passou meio despercebido. É porque não tinha um santista de manhã na rádio pra gente ficar zoando. Exatamente. É. Entendeu? Agora que o RG entrou, aí deu um estralo. 5 e 10, alguém falou, ué? Exato. E o placar? É o RG. Mas RG, é isso aí. Ô, Sombra, isso não é pra ficar contente. É sinal que as coisas não estão funcionando direito aqui. Mas eu não tô contente, isso foi uma displicência. É, porque se isso aconteceu... Foi uma displicência. Desculpa, mas eu acho... É que geralmente, RG, eles estão bem adiantados. Por exemplo, a musiquinha do São Paulo, chupa, trouxa, guarda ela bem. Guarda. Olha. Chupa. Mas é isso aí, RG. Peixe foi lá. O time em reserva, o Atlético Mineiro venceu. É preocupante, RG, agora no segundo semestre, Gabigol, Lucas Lima, Ricardo Oliveira fora. Primeiro que o Atlético Mineiro não estava com o time em reserva, né? O Atlético Mineiro estava com reserva do reserva, né? Isso. Exatamente. Esse é o detalhe. Isso. E se falou tanto aqui em convicção, o preocupante são essas convicções que os técnicos têm. Com todo o respeito ao Dorival Júnior, mas, gente... Não dá, a zaga do Santos não dá mais. Não dá mais. Eu não estou falando que perdeu ontem, eu estou falando quando ganhou o Campeonato Paulista, eu estou falando antes do Campeonato Paulista. Não dá mais. Mas não tem mais ninguém também, né? Você acha de trocar Lucão e o Gustavo Henrique? É a mesma coisa. Não, tudo bem, eu quero a mesma coisa. Pra testar, né? Vai testar a mesma coisa. Então, são essas convicções que não podem continuar. Mas vai colocar quem, RG? Ô Mota, o Santos tem lá a fama de revelar moleque, o Santos tem lá... Vai botando, cara, um tem que acertar, não é possível. Não é possível. David Braz com mais Gustavo Henrique, com Vinícius, com você, não tá dando. Então muda, porra. Não é possível que o time pague, porque é aquela coisa, tá fazendo gol, tudo legal. Tomar gol lá atrás, tomar um, tomar dois, faz três, faz quatro, a coisa não aparece. Né? Uhum. O fracasso não aparece. Aí vai para um jogo desse difícil, aonde você tem um outro jogador que, lamentavelmente, o técnico não tem, o Dorival não tem a coragem de mexer, não tem coragem de botar no banco, porque é o cara que caiu na graça da torcida, é o cara hoje que teria que botar a bola embaixo do braço, chamar o jogo para ele, não chama, infelizmente, o Gabigol tá numa fase, pô, ruim demais. Ele tem uma mala, né? Ruim demais, cara. Sabe, ontem, sábado, era o jogo pro cara entrar, pô, campo do adversário, o time reserva do adversário. Chover, né, pô, vai e joga, faz o que o menino fez lá, o Casares? Casares. Equatoriano. Pô, jogou muito, moleque. Mas ele joga muito. Não, botou mas a bola... é que lá ele estava afastado por problemas extra-campo, né? Muita noite aqui Mas, ô Sombra, tudo bem, o técnico chega, dá uma comida de toco, de rabo, enquadra o cara. Pô, mas contra o São Paulo nem no banco ele ficou. Então, mas ele jogou, cara, ele acabou com o jogo. Agora, o Gabigol não tem mesmo o perfil do Lucas Lima. O Lucas Lima é o cara que põe a bola debaixo do braço e procura o jogo. Sim, mas... O Gabigol, ele é mais coadjuvante. Não, mas o... Não é que é ruim, mas ele não é então, o cara. Não, mas o Gabigol, ele não vai fazer o papel do Lucas Lima. O Gabigol, ele tem que botar a bola embaixo do braço e jogar. Sabe, não tem que ficar dando toquinho de chapinha. Pô, vai pra dentro, vai pra... E chuta no gol, faz alguma coisa. Não, fica jogando pra torcida, faz um lance de... uma jogada de efeito. e para naquela jogada, isso é ridículo. É. Não pode. Sabe, é muito creme no cabelo, é muita tatuagem. Aí fica com esse discursinho, eu quero ficar no Santos. Pô, mas joga a bola, porra. Chama pra si a responsabilidade. Mas não chama. Os caras já estão então, onde sair. Você acha que tá na cabeça deles já saíram, hein? Eu acho que sempre fica essa coisa de estar tá na cabeça, né, Mota? Tá na Cal, cabeça. Né? E ganhou o Paulista, fica entendi. Aquela assim, ó. Ah, já fiz, é. Entendeu? Já sou campeão. Ô, RG, que campeão. Coisa feia isso, esse uniforme do Santos com a camisa toda branca, o uniforme todo branco e a meia preta, né? Ficou muito esquisito. Agora, isso. Eu não sei se é pior a derrota do Santos no início do campeonato ou a notícia de que ele tá voltando, né? Quem tá voltando? Damião. Ah, velho. O Damião no, se desligou do Betis, né? É, não sei. E retorna pro Santos. Do Barnes and the Betis. E retorna. Tem que pagar o salário dele. Eu não sei quanto tempo ele ficou, não fez um gol, cara. Não sei quantos jogos ele fez. Lá, não sei. Não fez um gol, não, mas o... Ô, mano, olha aí, Damião voltando entendeu? Pro Brasil. Então, não, então se apresenta... Damião hoje, comparado com o André, é o Ibra. Entre Damião e Barcos, traz o Barcos. Se apresenta no Santos. Aí é mais uma encrenca. Bom, vamos ver, né? O que vai dar bom. Isso aí. Uniforme é isso aí. Feio. Foram as manchetes do Estádio 97 no oferecimento do Extra Benjamin. É, Benjamin, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Segura o coração, hein? Acompanhou a rodada do fim de semana e esvaziou a geladeira com aquela Itaipava bem gelada? Então aproveite que o Extra tem o melhor preço, os melhores descontos, a melhor condição de pagamento. E não deixe faltar Itaipava para os próximos jogos, viu? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. E você sabe, né? Quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais. Você merece um Extra. Mas lembre-se, sem sombrinha, beber só com moderação, hein? Muito legal. É isso aí. Beber só com moderação. Fique tranquilo, Benjamin. A sua cantora favorita foi achada. A polícia suspeitava de que ela tinha cometido suicídio. Lembra disso aí? Nossa, eu acho ela horrorosa. A música é do Prince. Você música... era do fã-clube dela? Não, eu acho ela horrorosa. A letra do Prince. E ela, é uma... ela pra mim é um moto careca e mulher. Porque ela é depressiva, sabe? Não. É verdade. A música é lenta. Não, ela é deprê. Já viu ela dando entrevista? Ela é deprê, ela é pra baixo, ela é aquela coisa... Quero morrer, ó, de ouvido, é o Mota, careca de saia. Acharam que ela tinha se matado. Quem é mais deprê, a Cine do Conde ou a Alanis Morissette? Alanis Morissette não é deprê, é ruim. Ah, é deprê. Mas talvez mais deprê que a Cine do Conde era aquela Bjork. Bjork. Aquilo é um chute no... É Bjork Scheider, né? Ela é pior. Um saco. O que é que ela chama? É... Enya, não. Enya. É isso. Mas é o estilo da música da Enya. A Enya, ela vive reclusa num castelo. Você viu isso ou não? Não. Vive reclusa num castelo, milionário. Não dá pra ela levar mais algumas pessoas pro castelo, né? Não dá pra levar mais alguma pro castelo? Mas fala sério, Mota, você é a Shannon O'Connor, homem... Cadê que essa letra é do Prince? Ah, tudo bem, a música é horrorosa. Ela é horrorosa. E ela uma época ela teve um problema sério, lembra? Ela falou alguma coisa do Papa, lembra? Que, puta, ela arrumou uma confusão. A mulher conheceu o inferno. Não, e agora, essa semana retrasada, ela arrumou uma confusão porque ela falou de um cara famoso nos Estados Unidos e esse cara tava dando drogas pro Prince. Por causa disso que o Prince morreu. Olha, eu vou dizer um negócio pra você, mas se eu tivesse nesse grau de fama desse pessoal todo aí, Shannon O'Connor, Belchior, eu ia sumir também. É. Marketing, velho. Cadê o Benja? Onde está o Benja? Meio Belchior? É. Você se considera o Belchior do rádio? Não, porque eu tô aqui, eu não sumi. Fala tá isso, louco? Fala mas esses caras somem, quando volta, faz turnê. Mas tem uns que somem e não aparecem mais, hein? É marketing. Faz propaganda, vai em todos os programas. Você imaginou o Domênico ele sumir de todos os casamentos da face da Terra? A mídia que ia dar... Depois, quando ele voltasse, até casamento dos filhos da princesa... Lógico, lógico. Todo mundo ia querer ver o Domênico e DJ em casamento. Só por falar em gringo, vocês viram um cover do Ranieri, cara? Um tiozinho? Não vocês, vi. Mano. Benjamin, o cara se passou pelo Ranieri, o treinador do Leicester, e comeu 26 mulheres, velho. Também? Teve um que se passou outro dia pelo Flávio Conceição. Ó. Escocês se passa por treinador e dorme com 26 mulheres. O Ranieri virou sex symbol, cara. Velho, mano, que fase. Mas na Copa do Mundo. Mas se você tivesse que dar pra alguém... Puta, é igualzinho. É o cover do cara. Mas se você tivesse que dar pra alguém, você daria pro Ranieri ou pra Domênico Gato? Que isso? Ah, olha, olha lá, hein. Ah, meu, Ranieri é campeão do Leicester. Ah, boa, a sorte sua. Mas o Gato é a voz do rádio. É bom que você escolhe ele. Ah, é a voz do rádio. É bom que você escolhe ele mesmo. Que você é a voz do rádio. Não mexe na minha gaveta, não. Ô, Domênico. Domênico, fala aquela, aquele seu famoso. Ia tomar uma traulitada, velho. Ô, Domênico, fala aquele seu, me dá um xissado. Esse negócio pra ele. Ah, faz fala pra ele. Não, pra ele decidir. Olha lá, Benji, escuta. Não. Esse negócio de... Escuta bem. Esse negócio de cara parecido, recentemente... Não cutuca meu vaso, não. Recentemente, aí teve um mico histórico. Foi agora, na Copa de 2014. Vocês esqueceram? Quem? Quem? Que aquele Mário Sérgio Conte, que tá no Globo News, pegou uma ponte aérea. É Mário Sérgio Conte, mano? É Mário Sérgio, não? Conte. Acho que ele tem até um programa na Globo News. Vocês não viram isso? Ah, que ele fez uma entrevista com... Ele fez uma entrevista com o Filipão na ponte aérea. Não era o Filipão. Você tá de brincadeira. Mentira, vocês não viram isso? E o cara começou a alimentar a situação. O cara achou que o cara tava brincando e falou que era o Filipão. E no dia seguinte ele publicou. Tava na Forta, muito lugar. Que barrigada. Eu lembro disso. Opa! É, mas você também já não falou que era o Rogério Ceni? Você acha? Não, mas pera só um minuto. Mas não foi que numa Copa do Mundo, numa Copa do Mundo do país, um jornalista acha que o Filipão vai pegar uma ponte aérea, normal, normal, no meio da... Como não conhece? No meio da Copa? Como não conhece o Filipão no meio da Copa? Tanto não conhece. O Filipão era treinador do Brasil. Ah, como não conhece? Logo conhece, mano. Outro dia... Achou que tava dando um furo do outro dia eu pedi pro pessoal da produção, por favor, vocês vão gravar uma vinheta com o Mota. Quando eu cheguei aqui na rádio, tinha uns caras entrando com um jegue na emissora. Ah, mas é porque é parecido. É a foto dele, né? Ô, mano, seu amigo já achou a placa? Quem é o RG? Seu amigo. Um burro entrando. Quem que é? Vitor Belfort, já achou a placa ou não? Ah, você viu? Foi atropelado pelo jacaré, né, mano? É mesmo? Ai, ai, ai. Estádio 97. Verdun também perdeu, mano. Verdun também... Tomou no queixo. Verdun não acordou. Não, o Verdun não perdeu não, ganhou. Estádio 97 tem oferecimento do Pizza Hut. E você, o que tá achando da semana? A minha tá ótima, ou melhor, está irresistível. Com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira, 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é frango. É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. Porque você não aproveita agora mesmo? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana Irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut. Aqui, ó. Aqui, RG. Pô, não tô louco, não. Fui buscar. 19 de junho. Matéria da Folha. Colunista da Folha confunde Sosa com Filipão. Aí, ó. O colunista da Folha, Mário Sérgio Conte, confundiu Vladimir de Castro Palomo, sósia do técnico da seleção Luiz Felipe Scolari, com o próprio Filipão. Em voo do Rio de Janeiro para São Paulo na quarta-feira, dia 18 de junho de 2014, Conte conversou com Palomo sobre futebol e publicou a reportagem no site da Folha como se tivesse entrevistado o técnico. Aí ele falou: não houve maldade, em nenhum momento eu disse que era o Filipão ou que estava dando entrevista. Justificou Palomo para a Folha. Eu achei que ele tinha entendido que eu era o sósia do técnico quando dei meu cartão em que está escrito sósia. Porra. Eu adoraria ser o sósia e homônimo do Mário Sérgio Conte dando essa entrevista pra você agora, afirmou Mário Sérgio. Muita gente havia pensado que o colunista estava fazendo piada em seu texto, que foi publicado também no site do jornal O Globo, já que ele escreveu no final que o suposto Filipão havia dado o cartão de sósia, mas não era. Conte achou que era uma brincadeira do próprio Filipão. Que é isso? Aqui, foi um erro. Eu achei que era o Filipão, mas não houve má fé e pelo menos esse erro não prejudicou ninguém, nem influenciou a eleição ou derrubou a bolsa. Conte tampouco achou insólito Neymar e Filipão e saem um avião de carreira já que estavam de folga. Aí, tô te falando, um dos três considerados implausíveis foi aquele em que o suposto Filipão critica a zaga da seleção, já que esse é considerado um dos pontos fortes do time brasileiro. Palomo participa do programa Zorra Total. Não acredito. Na TV Globo. Aí ele fala, e eu sou bem mais baixo que o Filipão e não tenho sotaque gaúcho. Diz Palomo que é aposentado 50 anos, 54 anos, é corintiano. Ele estava no avião acompanhado pelo sócio de Neymar, que também havia participado do Zorra Total. Aí ele fala, olha, eu fiquei batendo papo e dei as minhas opiniões. Não fingi que era o Filipão. Oh, não foi recente aí que o... Ah, e o cara é parecido mesmo. Ele podia ter entrevistado o Neymar também, né? Não, o Amaury Júnior não entrevista. Ah, é parecido, mas, pô. É lógico que é parecido, senão não chamaria de sósia, né? Uhum. O Amaury Júnior não entrevistou o cara como se passando por, como dono da Gol? É, que tá no filme, que tá no filme lá do Wagner Moura. Constantino, lá, no Vips. Só que a diferença é que o dono da Gol, acho que ninguém nunca viu, você não vê a cara, né? É, o Filipão então tá toda hora na TV, né? E por mais que esse cara apareça de fato com o Filipão, velho, um cara que tá acostumado com o esporte aí, o cara consegue detectar a diferença, hein? Ah, consegue. Não, mas não, melhor, do cacete é a entrevista. Bom, vamos lá. Vamos colocar os ouvintes no ar no 3284-7097. Quem ligar e disser proteção e diversão só com Bozano, ganha um kit com dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o filme Batman versus Superman e ainda um conjunto de copos de shot dos heróis. Também quem ligar e disser recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. E quem disser Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorrerá na sexta-feira a kits da Dutra Máquinas. Vai tocar o Asdrubal, Dodô! Olha aqui, o inconfundível. Os churros, pra vocês os churros. Aqui estão os churros, pra todo mundo os churros. Churros! É, alô. Alô. Fala. Fala, Dodô, beleza? Beleza, meu. Quem é? É o Caio. Caio Barbieri. Caio Barbieri. Isso. É, o Barbieri tá balançando no cargo, meu. Só Caio Barbieri. Barbieri jogou no Corinthians, veio do Guarani, lembra? Lembro. Tozin e Barbieri. Anos 80, né? Não, 90. Não, conheço, não foi? Faz muito tempo. O Barbieri acho que foi 90. Foi 90? É, e quantos anos você tem, acho, o... Tozin e Barbieri, deixa eu ver. Caio. Eu tenho 27, Dudu. RG 2.7. É, 2.7, uma boa idade pra ir fazer, ir lá no Barbieri, né, pra fazer a barba, ah, entendeu? Ah, sensacional! Tá, mas você vai ter com o aparelhinho da Bozano, você vai fazer o Barbieri legal. Vai. Boa, boa. Boa, RG, boa. E o bairro? Eu sou da Vila Leopoldina, e aí? Ah, bom? Eu morei na Guaipá. Aqui do lado, aqui do lado. Todo mundo aí mora na rua Guaipá. Puta, todo mundo. Pô, como é que chama o ouvinte mesmo? Barbieri. Caio. Caio Barbieri. Ô, Caio, eu vou estar aí sábado, hein? Aproveitar pra falar do meu show. Ah, é? Rapidinho. Aqui no Teatro MC. Aí eu te perguntar do seu show, quando vai ser? É sábado agora, aí no MC, aí do lado da sua casa, aí, Avenida... Tá do lado, exatamente. Aqui na frente. Você pode ir a pé, é isso? Puta, atravessa a rua, tu aí. Eu espero lá, Avenida Imperatriz Leopoldina, 550, entra lá, teatroumc.com.br, compra o meu solo sábado às 21 horas. Legal. Obrigado, meu solo. Vai lotar, viu, Rudy? Boa, vai mesmo. Valeu. Meu amigo Dante trabalha lá, procura por ele, Dante Machado. Vou perguntar. Beleza. E o time, brother? Ah, Dudu é líder, Dudu. Ah, é nóis, é nóis. Líder só tem um. Empolgou! Aqui. É nóis, boa, empolgou! Vovó. Fala no microfone, vovó. É, o Esporte Clube Galinha Paulista tá tudo invejado. Ah, viu? A única galinha que eu tô vendo aqui falou, é você. Ele não falou qual que é? Então, mas a única galinha que eu tô vendo aqui é essa véia. Não, mas você não falou qual o time. É, mas ele pode xingar a galinha. Ó, e essa véia tá com cheiro de pano úmido, cara. Ô, maninho, vou fazer o coraçãozinho pra você, ó. Qual faz na TV? É o coração. Qual o coraçãozinho sim, pro seu? Ai, que lindo. Ô, Caio, você assistiu o jogo? Eu fui no jogo, Dudu. Assisti lá, meu... Gostou do que você viu? Deu uma bela animada agora, né, cara? Gostou? Eu acho que assim, meu, o sucesso do Palmeiras nesse campeonato vai passar muito pela condição física do Cleiton, né, cara? Exatamente. Porque... Exatamente. Bom, eu vou direto pro jogo aí, acho que eu só perdi 3 jogos desde que o Allianz, né, reestreou. O Palmeiras perdeu bem mais, né? É, então... Fica quieto aí, você. E, cara, assim... Cuidado que vocês podem cair, meu. Desde o Valdívia, eu não vi um meia... Claro, né? Aqui a paciência, você toma conta dele lá, RG. Calma, Dodô. Toma conta dele lá, hein? Não entra na pilha, Dodô. Como não entra na pilha? Pra ele ficar quieto aí, o trouxa aí. Fica quieto, Zedão. Não, mas sacanagem, assim, a gente vê que o cara tem uma cabeça diferenciada. Então o time anda, entendeu? É diferente. Com o Marcelo, a gente viu um time muito de chutão e tal. O Cleiton é o cara que põe a bola no chão e, pô, é tapa pra lá, tapa pra cá. O primeiro passe no primeiro gol do Palmeiras, que ele lança o Gabriel, pô, é coisa de quem tem visão de jogo, entendeu? Então, sei lá, minha opinião é essa, assim, vai passar muito pelo Cleiton Xavier. Se der zica e ele machucar de novo, aí a coisa já... É, pode, pode, por isso que eu falo, tem que ter um jogador que possa fazer essa função também. Ele colocou lá depois o... Moisés. O Moisés, depois que entrou, né, vovó? Oi. Mas não é igual, né? Mas é, é o único, precisa, viu? É o único que pode entrar. É o único, viu? É, pouco tempo ele jogou também, não dá pra gente saber se... E porque pode suprir a ausência do Cleiton. O Dodô não joga assim, né, o Dodô? Então, o Dudu mesmo não. Falou numa entrevista semana passada que ele vê o Dudu fazendo essa função. Eu não vejo, eu vejo o Dudu mais na função do Gabriel, do Roger Guedes. E ele falou muito do Vitinho, que é aquele moleque da base, né, que subiu agora. Mas ele bota muita fé nele. Ele joga mas aberto também. Aquilo, também. Né, a pressão, a gente não sabe como ele vai reagir. O Valtinho joga igual o Jesus, viu, o Neto? Vitinho, eu vi pouco dele, eu não sei dizer, eu tô me baseando na entrevista do Cuca, né? É, tem alguns pontos a serem destacados aí. O conjunto do Palmeiras é uma coisa que a gente não via há muito tempo, né? Faz tempo mesmo. Faz tempo mesmo, esse conjunto, essa triangulação, teve umas triangulações... Eu vou dizer pra você. Muito graças ao Gustavo Lima, né? Sim, é. Gustavo Lima é cantor, ou só? É cantor, Gustavo Lima. Xarope. O menino lá, o Gustavo, o Xexê. Ah, o Xexê? É. Essa movimentação do Xexê com o Jean, né? Uma hora vai um para o setor de volante, o outro cai pela lateral direita. Isso é muito legal, muito legal. Não, eu gostei muito da atuação do Tietchan, eu tava até falando pra rapaziada, a vovó tava lá, né, você viu ao vivo. Tava. Ele tava onipresente, assim, onde a bola tava, ele tava perto, ele errou o primeiro passe. Eu lembro tipo que, assim, Deus? Ele errou o primeiro passe, falei, vai pesar a camisa, Jesus. Né? Onipresente? Depois, onde você olhava, ele tava lá, Dudu, ele tava na jogada. E ele, assim, errou o primeiro passe, mas depois acertou tudo. O índice de passe dele, a gente viu aqui nas estatísticas, foi mais de 90%, assim, sabe? Então, o garoto... Chegou, vestiu a camisa e jogou, parecia que tava no quintal de casa. Tem algum, na minha opinião, né, três jogadores podem ser aí destacados como os melhores do jogo. Quem? Cleiton Xavier, pra mim foi o melhor. Cleiton. Os dois gols, né, você não pode deixar de citar o Gabriel Jesus e o Tietê. Sim. Pra mim foram os três nomes do jogo, né? Sim, agora o problema, sabe qual é? Esses meninos novos aí, eles marcam o tempo inteiro. O Dodô, ele é muito bom, mas ele não corre até o final. Por isso que eu acho eu não sei, que hoje é esse o time, viu, Jojo? Não pode mudar, não. Dudu no banco? Dudu no banco, com certeza. Honestamente, eu não sei como que o Dudu pode entrar nesse time. Não, no lugar do Roger Bernardes. Roger Guedes, na ponta. Duvido que o Dudu vai ficar fora disso. A gente tem que pensar que na época das Olimpíadas, o Gabriel vai desfalcar, né? Então, se o Roger ficar no time e tiver com uma moral, o Dudu entra no lugar do Gabriel. Então, a gente ganha um jogador com o Roger bem, entendeu? Olha, Dudu é tipo de jogador que se ficar no banco, fica, mas fica rosnando, cara. Então, vai embora, ué. Você tá jogando Dudu. Eu tô queimando o cara já. Se ele ficar bravinho. O banco, ele é tão importante quanto o titular, porque você muda uma partida com o cara do banco. O Dudu mudou o jogo contra o Corinthians no Paulista saindo do banco. Sim, ele é bom jogador. Só um minuto, ninguém Dudu disse... Era o cara. Pera só um pouquinho. Vocês não vão começar a tumultuar. Não deixa mesmo, viu? É a véia. Não. Você. Eu? Não, quem falou de você? Foi a véia. Você e o Sônia. Foi a véia que falou. Vocês dois. Eu falei de botar no banco. Foi a véia. Mas é diferente de brigar. O Jojo tá falando outra coisa. Vocês dois não vão tumultuar o ambiente. Vou repetir o que eu disse. O Dudu hoje, ele não pode entrar já como titular, porque os meninos estão jogando muito. É isso que eu falei. Uma coisa é isso. Outra coisa é, não entra nunca mais, vai ser banco. Não. O Cuca deve ter as convicções dele. Ele sabe o que vai fazer quando o Dudu estiver pronto para entrar no time. Só que não vai entrar assim logo de cara, não. Concordo. Ele vai ter que começar no banco, como todos os jogadores do Palmeiras são. Aí, falou bonito, viu? É verdade, mano. Olha, não existe. É isso aí. Hoje mudou, time, né, velho? Hoje não. Hoje no time do Cuca não existem titulares absolutos. Só o Fernando Prato. Existem jogadores que jogam muito bem. E esses que jogam muito bem vão estar jogando sempre. O Dudu, ele tá machucado. Ele não pode chegar entrando. Ele voltou ele vai agora, ter que, né? Se ele entrar no segundo tempo, você tira um jogador e coloca ele for muito bem, ele vai... ele pode permanecer ou não. Mas isso não é critério que vai... o nome do Dudu não vai... Não vai jogar sozinho. Não, não vai jogar. Mas não. Sabe o que dá pra fazer? O Cuca não vai jogar, não. Dá pra botar o Dudu no lugar do Lucas do Barro e o Jesus mais, Mas exatamente. Mas eu acho que tem que ter a referência ali, viu, vovó? Se não for o Barrios, vai ser o Jesus. Alex, porque a gente vê o Barrios... É, bom, o meu perfil de centroavante que eu gosto vai muito do que o Evair fazia. Assim, era matador, mas era o cara que servia. Então, se você reparar no segundo gol, no terceiro gol, acho, não me lembro agora, aquele que o Cleiton cruza pro Gabriel foi o segundo gol. Segundo. Quem lança a bola pro Cleiton por cima da zaga é o Barrios. Então, é um cara que serve muito com pivô, assim. É, também. Eu acho muito importante ter essa referência. Você vê, por exemplo, o Alexandre vinha sendo titular do time. Sim, sim. Ele mas é que o Barrios, nessa intertemporada, parece que melhorou muito, hein, Dodô? É, parece que sim. E vamos ver o que vai acontecer, porque, você vê, o Alexandre era o cara de confiança do Cuca. A gente imaginava, nessa parada, que ele seria o cara que sairia jogando, e não foi. Sim. O Barrios mostrou... Mas quando entrou com vontade, viu? Não, sim, e todo jogador que vai entrar vai ter que entrar com vontade. Vovó, você viu que no final do jogo, o Rafa Márquez e o Alexandre foram reclamar com o árbitro porque ele não deu a queda? Acabou antes. Os caras entraram, eles estavam loucos pra meter um gol. É porque vocês nunca fazem 4 gols, aí vocês falam, não, vou jogar mais aqui, Acedão, fazer 5. Olha o Acedão, que observação. É idiota, né? Fica quieto, quando ligar o Santista, você fala, ô Caio... Um abraço pra você, ah, véio, obrigado pela audiência. Ô, Sombra, posso mandar um abraço, cara? Pode. Então, assim, primeiro eu queria mandar um beijo pra minha mãe, que ela faz aniversário amanhã. Quantos anos ela faz? Puta, minha mãe é 59, faz as contas aí. Nossa, é uma criança. Então eu queria mandar um beijo pra ela. Pô, e 59 um beijo é quase igual a meu palmeirense, tá sempre escutando estádio, me apresentou estádio lá nos anos 2000. Eu fui pra jogo já com o Dodô em 2003. Foi legal, Maria, foi inesquecível. Cara, eu lembro até hoje. É nóis. Então, assim, muito legal. Parabéns pelo programa. É, e queria mandar um abraço pro pessoal que vai pra jogo comigo lá, o Bruno, meu primo, o Rafa Cabeça, o Tietê, Rodrigo, Guilherme Gardini, Luquinhas, todo mundo. E pedir pro Rafa, o Cabeça, porque assim, a gente joga o Fantasy lá e ele fica escalando o gambá no time, entendeu? Então isso não se faz. Então a gente queria deixar claro que se ele ganhar, ele não vai ganhar o Palmeiras no final do campeonato. Mas jura que nesses jogos, assim, você não escala se o jogador é do time rival? É, fica escalando, tipo, acho inadmissível, né? Não sei o que você acha aí, vovó. Ah, a avó escala, viu? Você também? Aí chupa a traíra, velho. Não, não é isso. Se você quer ganhar o jogo, você tem que escalar. É uma brincadeira, né? Não, mas aí você tem que seguir uma lei moral, né? Chupa o otário. Lei moral. Lei moral. Ah, a avó não escala quando joga contra o time da avó. Aí eu não escalo. Clubismo, hein? Fora de resto. Não, mas eu não escalo quando joga contra, quando joga qualquer um. Nem gasta, avó, nem gasta. Mas é isso aí. Eu queria mandar um abraço aí também pro Dodô. Escuto você com o palhacinho aí todo dia. Dodô, de bola, cara. Apesar de você ser muito imparcial... A gente vê que você defende o Palmeiras com muita vontade aí. É. O ouvinte sabe, mano. E queria mandar um abraço pro Mano também, que é o cara fictício. Mais coerente, né? Apesar obrigado. Galinha. Galinha é a tua prima. Ah! Ele te elogiou! Eu também elogiei a prima segue dele. Segue o jogo, sem falatório! Tchau, Caio, valeu! Obrigado, viu, gente? Valeu aí, abraço. Valeu, obrigado, até mais, tchau, tchau. Motinha vai trazer informações aí do São Paulo. O Benja agora vai falar da Écia. Ô, meu menino, o que é que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção, se o que você quer é morar ou investir bem, é essa que você quer. A Essa oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Essa também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Essa já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900, 3666-0900 e fale com o consultor Esser. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Uma dica legal pra você, ó. Experimente de graça o melhor antivírus pra celular e concorra a R$100 mil. Envie a palavra gol para 22030, tá bom? Estádio 97 também tem um oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado, João. Ô, Benja, que história é essa aí do Ibra? O que ele chegou falando e o que ele foi embora falando? O Ibra chegou no Paris Saint-Germain. Ele deu uma frase agora na despedida dele. Ah. Falando, eu cheguei rei. Rei? E saio como uma lenda. Será que o cara é convencido? O Ibra é sensacional. Super modesto. Olha, entra no YouTube, quem puder, agora, entra no YouTube. Tem uns vídeos dele, mas tem um que são as loucuras do Ibra. É sensacional. Não, ele é style demais, porque ele joga bola, se mas garante. Ele não fez muitos amigos na França, né? Ele não tem amigo em lugar nenhum. É, né? Em lugar nenhum. No Barcelona ele também não tem amigo. Seco pra você, Ibra ou André? Eu tô brincando, gente. Eu perdi até a fala. Mas se ele chegasse, por exemplo... Ibra? Ó, atenção, atenção. Lá vem. Pese bem, Bolton, pese vai. Bem. Ela vê aquelas loucuras dele, no mínimo vou ter que matar o bastardo, alguém. É, o bastardo Bolton, ele quer que eu dê pra alguém. Sombra é o Bolton. Não, Sombra é. dá uma é o Lorde na, Bolton, dá uma facada na garganta e depois come uma pera com a faca. Se o Corinthians contrata o Ibra e toda vez que ele faz gol, ele sai imitando galinha. O que é isso? Ué. Por que você botou hino? Que classe de pergunta que você fez? E aí? Assim, Gatsu, o que você faria? O que você faria? Você queria o Ibra do mesmo jeito? Pô, mas quem tem alguém que tá a galinha? Ué, não sei. Ué, você não sabe que seu time o pessoal chama, é o pessoal chama de galinha? Eu desconheço. Ah, desconheço. Toma vergonha na sua eu cara. Eu desconheço. Agora, o Ibra no Corinthians, pelo amor de então, Deus. Ele então, é tocado, podia, então eu toparia. Só toparia. Pelo beijo, tudo bem, gente. Poderia, pode chamar de galinha, sem problema. Tudo bem, tudo bem. Ele podia me pagar, galinha, mas agora ele sai comemorando. Agora, o Ibra. Fazendo corococó. Ué, você gostaria do Ibra imitando um Bambi, se fizesse gol? Peraí. Faça a pergunta. Peraí. O Ibra, tirando... Ó, vou te falar, o Ibra, exceção do Barcelona, que acho que ele não jogaria hoje, Real Madrid, acho que ele não jogaria... E aí, queria ou não queria? Exceção do Barcelona e do Real Madrid. Queria, ele falou. Você passa a pergunta pra Galanche, você não tá vendo a gente zoando? O tá louco. Ele não jogaria no Real Madrid? Porque eu acho que no Real Madrid hoje não dá. Cristiano Ronaldo e Ibra no mesmo time, a coisa não vai dar. Mas o Ibra, pra mim, exceção do Barcelona e do Real Madrid, se eu tiver... Joga em qualquer grande clube do mundo. Qualquer não. Titular. O Ibra só tem mais dois times que ele pode jogar bem. Já, no Paris Saint-Germain ele já tá. Então ele já... Não, acabou. Então, ele já Manchester. Tá, ele não vai renovar o contrato. Manchester. No Barcelona já passou e não deu certo. No Real Madrid tem o Cristiano Ronaldo, ele não poderia jogar. Eu falei, Barcelona e Real, os dois não. Únicos times que ele poderia hoje jogar, tá certo? Um é o Manchester United e o outro é o Bayern. Qual que vai? O Guardiola? Ele vai pro Manchester. Mas então ele não joga lá. Tem a proposta do Manchester. Futebol, entendo, e tem também dizem que o Guardiola e ele não se dão. Manchester City? Ah, duvido que o Ibra vai jogar nos Estados Unidos hoje. Duvido. O Ibra tem que ir pra Europa num time de ponta. O Ibra tem 34 anos. Lógico, vai jogar no Manchester. O Ibra é style. Sim. São Paulo, chefinho. Olha, o... Não sei se é São Paulo, chefinho. Fala do glorioso tricolor paulista. Não respondeu a minha pergunta. Fala do glorioso tricolor paulista, por favor. Ô, Centurion. Você não respondeu a pergunta do Mano, hein? E fugiu. É, o Centurion falou o seguinte, levou só três jogos, viu, chefinho? Tava esperando seis, né? É Centurion. Ele pegou mais que o Zé de Abreu e o João Willis. É verdade. Mas ficou barato. Todo mundo esperava que ele pegasse. O São Paulo ficou chateado, né? Foi só três jogos. Mas se você tivesse que deixar os seus filhos sob os cuidados de alguém, por exemplo, sábado à noite você vai fazer um programinha que você gosta. Vem o Bolton, vai. Que é ir com a Renata no teatro. Né? Tua cara. Você precisa deixar as crianças com alguém. Você deixava com o Centurion, com o Zé de Abreu ou com o Jean Willis? Centurion. É o matador. Você é fascista. Se não fosse, você deixava comigo. Você tem preconceito. Até porque o Centurion você ia acha falar que seu filho vai virar gay só porque ficou do meu lado. Pelo menos isso. Hein? Você acha que seu filho vai virar gay? E seu filho Jimmy, acho que é bater bem com o Centurion. O Narigudo, cara. Jimmy é um bonzinho. São dois doidos. Narigudo. É bonzinho. Você é um fascista. Eu? Você é um analfabeto. Eu? Fascista? Você é um fascista. Mas ele é coxinha. Não, é fascista, a mesma coisa. Então. É a mesma coisa? Você é burro. Tá vendo? Vocês colocaram um homossexual, que burro. Pra mostrar que é homossexual, não entendo você nada. Você é legal pra caramba, nossa. É um absurdo. Não, coxinha não quer dizer que todos os coxinhas são fascistas. Eles, ele não te representa? Não me representa. Dá bem, puta, graças a Deus. O Mota não te representa. Graças a Deus. Não é porque ele pega na lápis e beija. Graças a Deus. Ele pega na lápis e beija. Graças a Deus que eu não represento nem você, nem o outro lado. Ô, deputado, ô, Benço. Meu Deus. Ô, Benço, se tiver o Mota e o Aeroíris no penhasco, tem que salvar um. No penhasco, os dois? Olha, eu torceria por um vento, né? Eu empurro um vento e empurro o outro, tá ok? Seria na sorte isso. Morde né? a língua, vai. Aí os dois juntos. Morde a língua. Olha o vento. Aí. Morde a língua. Olha, pra empurrar o moto tem que ser mais forte que isso, né? O vento. Vocês são um furacão. É, exatamente. Morde a língua. Olha, chefinho. E dizem que o São Paulo aí admite. Você tá falando do glorioso tricolor paulista? Sim. O São Paulo pode admitir aí ceder o Inácio, né? Lateral do São Paulo. e uma parte de dinheiro para ter o Michael. Uma parte de dinheiro, velho. Ué, mas ninguém sabe quanto que é o valor. Alguns falam que é 14 milhões de euros. É. Mas será que é 14 bilhões de euros mesmo? Eu sei que o Inácio vale muito, é muito caro. É. Tem que negociar então, o São Paulo negociaria assim, daria uma parte do jogador, né? E o São Paulo, numa futura venda, pegaria uma parte. O Gustavo é bom de negócio. O Gustavo é um bom negociador. É daqueles caras que deve ser difícil, né, enganar, né? Ó, não sei, vamos torcer, né, Motinha? Porque o Maicon ficou tão bem aí na... Caiu bem, né, velho? Faz tempo uma que personalidade. São Paulo não tem um zagueiro bom, assim. Não, ele tem personalidade, né? Pra mim, o Maicon, apesar que o Hudson tá indo muito bem, hein? Eu? O Hudson. Ah, o Hudson. O Hudson tá indo muito bem como capitão, mas o Maicon é um capitão, sabe, com louvor. O cara que... Capitão com louvor. É, porque tem aquele capitão que nem era o, né, o chama-gol... É, mas agora nós temos um capitão com... Ô, RG, você viu os dentistas que... Matavam... O serial killer que fica matando dentista, cara. Assim? Os adversários. É verdade. O serial killer aqui no estado de São Paulo que mata dentistas. É em Santos ou Guarujá? É em Santos, é isso. E o cara é dentista. Ele mata dentistas. Tá louco. Adversário, RG. Você, por exemplo, você vai lá... Pô, precisa avisar o linguiça, meu. Mas é lá em Santos, Guarujá. Pegaram. É, tá valendo também aquele ex-BBB lá. O Goma, cuidado, lá, Goma. Oh, o Goma é gente foi dentista. Viu? Foi preso também. Né? Quem foi preso? O dentista do Laércio. Não, o ex-BBB. O Laércio, lá, aquele menina, cabelo azul. Que a menina chamou de pedófilo, né? É. Sim. E a polícia prendeu ele. Pô, mas você viu a troca de mensagens dele com a menina? É. Falou o que pra menina? Menininha de 13 anos. Tipo, vamos ficar junto, não? Vamos lá. Isso? Um cara que foi... Era BBB, o Laércio, o Barba Azul. Um barbudo. Mas esse último aí? Prenderam hoje. Foi. Fique lá. Por bons anos. É. É, velho. O mundo tá descambando, já descambou. É, para o mundo que eu quero descer, né? Não, mas idiotas, assim, criminosos, assim, tá cheio. É que esse aí acabou participando de um programa de grande audiência, chamou sim, atenção. Eu acho que a gente tem que... Olha só. Vocês estão sendo violentos. Aí, você tá falando, tá aí. A gente tem que pegar olha o rapaz. Olha só que tem destaque. Entendeu? Pedófilo, pacificamente, arranca o olho dele... Só o olho. É, pacificamente. Mas sem anestesia, nada, tá ok? Você pega um garfo também, arranca o outro. Como você fala, né? Idiota tem destaque. Depois você degola ele com uma faca cega. É. Mas assim, sem violência, né? Não, quase nada. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Impermeabilizantes recobre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888, 3003-7888, tá bom? Beleza. Liga lá, acesse bvfinanceira.com.br. BV, seu crédito está mais perto do que você imagina. Começou o Brasileirão, né, galera? Finalmente. Bom, também já tava com saudade. Mano, me responde uma coisa. Fala. Pergunta, hein? Que dessas enquetes que eu faço com o Benjamin? Benjamin não respondeu outro, mas foi como se fosse um consentimento. Um amoreteiro, né? É verdade. As loucuras que ele me pergunta. É. Não, ele quis, o cara... Mas você também galinha, não respondeu a minha pergunta. Não, eu respondo... Não, peraí. Quem faz a pergunta sou eu. Não, mas eu repassei pra você. Aqui é o passo, não, repassa, aqui não é passo, repassa. Aqui você é aqui você ninguém... Falta a torta na cara, tá bom, véio. Agora eu tenho cara de ser os Portioli agora. É, vai, Portioli. É. Lembra da música? Passa, repassa, procura... Meu Deus. O Giliardi foi no Faustão. É, tá sendo muito Faustão, hein, velho? Quase, hein? Acho que você diz todo descoladinho, que só assiste GNT. Não, prestigio Giliardi. Giliardi é parceiro. Coxinha vê Faustão. Coxinha vê Faustão. Mas, mano, uma pergunta. Vamos lá, vamos lá. Seja muito sincero na resposta. Corinthians campeão ou 100 mil reais no seu bolso? Putz, difícil, hein, Sombra? Calma, você não precisa escolher. Pode torcer à vontade pro teu time. É. E você ainda vai concorrer a essa bolada. Você quer saber como? Ô, lógico, fala aí, explica aí. É simples. Você, mano, você ouvinte, pega o seu celular, pegou? Você vai mandar um SMS, uma mensagem de texto com a palavra GOL pro número 22030. Você pode experimentar de graça um poderoso antivírus para proteger o seu smartphone. E você ainda concorre a esse super prêmio de 100 mil reais. Não, mas pera lá. O negócio é o seguinte, além de concorrer a 100 mil reais, eu ainda ganho um antivírus, é isso? Sim, meu caro mano, é assim. Além do prêmio, você ainda pode experimentar de graça o melhor antivírus da sua operadora de celular. Sim. Aí você fica livre de vírus que... Aqueles vírus que roubam senha, foto, vídeo, conversas íntimas. Ah, isso aí quem não tem, né, velho? Mas é top, hein, Sobrar? Então, ó, pra concorrer a 100 mil reais e ainda experimentar de graça, Domênico Gato, esse antivírus top, sim, eu só preciso enviar a palavra GOL pro número 22030? É isso aí, mano. É só enviar. Envia aí a palavra GOL pro número 22030. GOL. Você não vai pagar nada 22030. Pra experimentar esse antivírus poderoso. E você concorre ainda a 100 mil reais. Tô mandando agora, Sombrar. Manda aí, que você ainda pega de graça um antivírus e concorre. Não precisa se inscrever, não dá porcaria nenhuma. Você bota o antivírus e ainda concorre a 100 mil reais. Tá bom? Boa! Beleza! Nós! Bom, vamos lá, vamos trazer mais ouvintes no 3284-7097. 3284-7097. O próximo ouvinte vai participar da roleta do estado. Ah, roleta, adoro! Ah, o top de quatro já vai! Já vai! Já vai! Você viu o Silvio ontem? Você gosta de porco no rolete? O Silvio Santos ontem foi sensacional. Foi sensacional. Silvio no Pontinho. Sensacional. O que, que ele fez? Não vi. Que ele levou choque ontem. Ele deixou a filha dele pra apresentar o programa e foi sentou lá pra fazer os pontinhos. Ele levou choque. Dele deu choque nele, na bunda dele. Ele deu um pulo. Ele falou o quê? Ele falou o quê? Tem um vídeo dele aí. Sensacional. O Silvio é. O Silvio é. Ah, você fazer. Olha o concurso, né, velho? Alô? Consegui baralho. Louco! Quem tá falando? Rui Fernando Parreira. Hã? Como? Rui Fernando Parreira. Rui. Rui. Rui. Que ruim. Olha aí no caso, Alberto. Ruim é o som. É Rui. É ruim. Rui. Rui é. É Rui. Ruim é o som. Semana passada o Rui Branquinho fez 50 anos. Tá velho, hein? Tá acabado, né, cara? Nossa. Abraço aí pro Branquinho. Tá parecendo maracujá, velho. Você gosta do Branquinho, Calção? O Rui é parceiro, né, velho? É? Mas não é esse que você tá pensando. Ah, é o... Deus, mas um abraço, meu. Só amigo, todo mundo. Tobias, não tem notícia de Tobias. Ah, você Tobias, teve a marcha da maconha aí na. Ah, na tava aí? É ele que organizou. Você viu a matéria na TV? Isso. Passava? Eu vi hoje também? Não, teve no fim de semana. Não, mas você sabe que, meu, a gente combinou. A gente combinou com uma galera, veio pouca gente. Que a maioria do pessoal esqueceu de vir. Não, tá passando. Olha lá, não, não foi isso, não. Não, não, não é esse. Esse é ele dando choque neles. Né? Negócio seguinte: nós ele estamos falando choque de imagens que nesse exatamente momento passam através da nossa transmissão exatamente online no site 97fm.com.br/estúdio ao vivo. E fica a pergunta: vocês catavam a filha do Silvio? Fácil. A filha do Silvio é casada. A Patrícia. Patrícia. Falou. É casada. E daí? Não, do Domênico. Eu pegava ontem. Aí, tá vendo? Não, o gostosa pegava essa mina, hein? Ô, você é mó vaselina, hein, o Domênico? O Domênico não gosta mais de mulher. Casada, e ele ah, se casada. Não, falou mais hipoteticamente. Não gosto mais de mulher. Eu sou casado com o quê? Com... Você pegava, então, ali, ó, lá. Não, você pegava assim, a Eliana... Toda. Domênico, aí é que você estabeleceu um contrato. Você pegava a Eliana ou a Patrícia? Quem que você pegava das duas? Se eu fosse solteiro... O Carlinhos Aguiar. Quem que você falou? A Eliana ou a Patrícia? A filha do Silvio. Eliana. Pô, a Ellen Ganzaroli também não envelhece, né, velho? Ela tá igualzinho, é faz 20 anos que ela tá a mesma coisa, olha lá. É, mas tá inchadinha, né? Ô, mas cadê o negócio aí, ô, tá Moto? Eu não sei, o Sérgio Lobo colocou só... Não, não é esse vídeo não, viu, Sérgio? Ô, Sérgio Lobo, muda aí, meu. O Sérgio Lobo é, louco, é o contrário, é o Lobo de Wall Street. Mas voltamos ao Rui, que pegaria a filha do Silvio se pudesse. Ô, meu velho, Silvio. Quantos anos você tem? 3.2, é. Ah, RG, 3.2, como é que fica? O seu nome é Parreira, mas o seu apelido não é Uva, não, né? Não. Sensacional! Bota! Zero? Não, o cara já não entendeu, foi a piada, velho. Já. Zero. Não tem zero. Nada, não tem nada abaixo disso? Como assim? Menos 10. Pô, tem que criar o menos 10. É. Pô, isso não é já zero, foi a piada! Mas é uma inveja, hein, RG? Já foi, meu cara. Fazer o quê, né? Qual que é o bairro que você mora, ô Rui? Ó, Dodô, eu tô passando, foi uma coisa até engraçada, porque eu tô passando em frente à Energia 97 agora. Aí é nós, Paulista, um 4-3. É, e o CEP, velho? 0-13-11-200. Você mora no Morumbi? Ó. Isso. Mas é Morumbi, ué. Vila Sônia. Não, Vila Sônia é Morumbi. Apesar de ser perto do Panetone, é Morumbi. Panetone. Da onde? Por que Panetone? Panetone? Mas por que Panetone? Não, por que Panetone? Fala aí, ô trouxa. Ah, trouxa não. É grande por fora e cheio de frutinha. Não, mas fala qual é. Mas aonde é o Panetone? É isso que eu quero saber. Eu não falei. Não, fala então. Fala, eu quero saber o que que é. Eu não falei, estádio. Ah, então, também não falei. Eu também não falei, eu só perguntei. É brincadeira, mochinha. Brincadeira. Não, não fica nervoso. Não acusa o golpe não, comédia. Vai, trouxa, fala logo. Usou o golpe. Não, não. Qual é seu time logo? Meu time é o campeão, que todo ano é campeão paulista e entra de férias depois. RG. RG. Paga o Damião. Pior que tá virando mesmo. Ô, cara, Damião tá chegando aí, velho. E aí? Eu acho que por força de contrato, talvez a diretoria possa até ter que fazer isso mesmo. Mas ninguém no Santos é louco pra não enxergar que o Damião é uma das maiores mentiras do futebol da história. Ô, Parreira. Quem... Fala aí, vem já. Ô, Parreira, qual foi a pior contratação? O Corinthians com o Pato ou o Santos com o Damião? Ah, Benja, nada supera o Damião no Santos. Ah, o Damião. O Damião as duas são péssimas. É uma daquelas contratações que tá na cara que tem alguma coisa, né? As duas foram ruins, mas como diz o Mano, e com toda a propriedade, na situação do Corinthians ainda deu para livrar uma... Tô dizendo, ainda deu para quebrar um galho. Sabe como é melhor medir essa história, que é o pior? É assim, põe na ponta do lápis, pega o que cada um gastou com cada um e você vai descobrir qual é o pior. Mas é que tá, Sombra. Porque o Corinthians ele ainda conseguiu trazer o Jadson. Mas teve um contraponto. Eu tô dizendo que o Corinthians... E o Leandro Damião, o Santos gastou um pouco a mais ainda do valor que o Damião, Corinthians gastou no passo. O Santos com o Damião não teve essa condição. Não teve essa condição que o Mano colocou. Mano, mais uma vez você lembrou muito bem, grande argumento. Legal, muito obrigado. Por isso que eu disse que ele tinha razão. Obrigado, RG. Agora, se você pega, por exemplo, e faz um outro comparativo do aquele outro jogador do Corinthians lá, que também foi o... Christian? Clóvis. Não. E foi, voltou... Nilmar. Entendeu? Esse também foi uma pedrada, e aí o Corinthians só teve prejuízo. Mas chegou a ser campeão com o Nilmar, né? Sim. Foi campeão. Sim, mas tomou... Mas foi um dos piores negócios mas em tomou termos prejuízo. De grana que o Corinthians já fez. Em termos de grana, não dá nem para comparar. Concordo. Agora, velhinho, você compartilha da minha opinião de que essa zaga do Santos não dá mais pro Dorival Júnior continuar insistindo nela, cara? E o Gabigol, hein? Mas não é... Olha, RG, a zaga do Santos nunca foi o forte, né? Historicamente, o Santos sempre tem... Tirando lá em 2002, que apareceu o Alex, eu até estava ouvindo o programa e você falou que tem bastante. O Santos não revela muito o zagueiro, né? O Lucas Veríssimo estava bem na zaga, mas aí o David Braz voltou. E, aliás, eu vou até falar uma coisa, eu vou contar uma história rápida, que foi até engraçado, né? Eu estava na Vila Santos e Palmeiras na semifinal, e o Prato, e aí ninguém acreditava, né? Quando o Palmeiras empatou, ficou um olhando para a cara do outro, eu sou... também na torcida joga, estava atrás do gol ali e ficou olhando para a cara do outro com aquela apreensão, né? Sim. Aí o Praz pega o primeiro pênalti e vai o David Braz para bater o segundo. Eu lembrei de você, RG. Até a caminhada do David Braz, do meio de campo até o pênalti, eu falei, meu Deus. David Braz vai bater o segundo. É para matar do coração. É que o David Braz acabou se tornando um grande marqueteiro junto à torcida do Santos, né, cara? E é difícil. Quando o cara cai na graça do torcedor, se cai pro mal, é aquela desgraça. E se cai pro bem, o cara vai levando, né? Quer dizer, não tem jeito. Mas, tecnicamente, é muito fraco, cara. Agora, o Dorival, se eu não me engano, ele indicou um zagueiro lá do Paraná, que eu acho que já não sei por que não tá jogando esse cara. Sabe, então são situações que o cara entra numa de paizão, entra numa de ficar defendendo muito o jogador, e a gente já conhece, né? Como tem o Muricy que defende, tem o Tite que defende, tem o Dorival, quer dizer, os seus jogadores de confiança. E isso às vezes é ruim pra gente torcedor. E você vê que precisa dar uma mexida, precisa dar uma sacudida, né? Mas o cara não dá, o cara insiste, o cara segura a onda. E olha, puta, eu fico nervoso, cara. Aquela zaga do Santos me deixa nervoso. Agora, vocês hoje estão nervosos com a zaga, né, Rui? Agora, você, eu vi que o Rui talvez não compartilhe do mesmo... Não, eu até compartilho, ô Sombra. Não, mas se sinta obrigado. Não, de maneira alguma, eu até compartilho, mas eu acho que... O Santos precisa se preocupar, porque ficou evidente contra o Atlético Mineiro que vai sofrer sem Lucas Lima, que possivelmente o Pastor nem volta, né? Tá mais que na cara que o Pastor vai embora. Aí possivelmente vai o Lucas Lima também e o Gabigol tá com uma baita proposta aí. Olha, o Santos já concordou, né, com a negociação do Gabigol. Sim. Ó, velho e Rui, se não fosse o Santos, eu ia dizer pra vocês que o ano ia ser uma desgraça. É que toda vez que a gente acha que o ano do Santos vai ser uma porcaria... ele se regenera, o Santos, ele se regenera, parece um rabo de lagartixa, que nem exatamente. Pedaço de fígado, bicho. É, sempre aparece um... Acaba se regenerando. Porque, olha, o Santos já tem uma zaga aí questionável, segundo vocês, embora eu acho que ele, Gustavo Henrique, bom zagueiro. Sim. A tendência de perder Lucas Lima e o Ricardo Oliveira também. Esquece. O Ricardo Oliveira também. Também esquece. O Gabigol tá com aquele jeito, fim de festa. Não, esquece também. Só, olha, se não fosse o Santos, que o Santos sempre acha alguma reposição. Agora eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Eu sei que o São Paulo, às vezes, por exemplo, faz uns negócios que o jogador acaba estourando mais tarde em outros times, né? Sim. É o caso do Arouca, o Casemiro, etc e tal. O Internacional... ele revelou Lucas Lima e Marquinhos Gabriel. Sim. Cara, como que deixaram sair assim e não tem um jogador... Os outros clubes revelaram também saiu. O Elias jogou no Palmeiras. Mas era jogador... Não, concordo. O Jeromel também. O Lucas foi pro São Paulo, era da escolinha do Corinthians. Mas aí o menino tinha 11 anos de idade, Benja. Não, mas aí não. Aí tem não. Um monte, se você for pegar, tem um monte, gente. Não, o Elias, quem mais? Tem um monte. É que tem jogador que demora, Sombra. O Lucas Lima. O Fagner foi revelado no Corinthians e foi embora. Desprezado. Era pro Vasco. Depois voltou. Não, ele foi primeiro pra fora. E aí ele foi naquela história da Holanda. Foi pra Holanda, que sim. Não é que acho que não renovaram o contrato, ele pegou os direitos econômicos e foi embora. Mas era do Corinthians. E foi voltar anos depois. Mas o Lucas Lima no Santos foi igual, a mesma situação do Renato Renato Augusto, lá no Corinthians. Peraí, o Renato Augusto, ele era sucesso no Flamengo, foi vendido pra Europa. Mas chegou questionado no Corinthians. Pelas lesões, né? Então. Mas o Lucas Lima, ele não chegou no Santos com absoluto, ele ficou ali. Mas ele não foi pra Europa. Não, eu sei, mas tô dizendo, ele quando chegou, ele não foi absoluto, não é todo mundo, Lucas Lima no Santos, não. Ele foi lá, ficou comendo pelas beiradas, aí entrou, foi fazendo, se acertando, se ajustando. E aí precisa ligar lá na China, de repente tem uns caras lá que, apesar de... foi um monte, né? É, eu ouvi dizer que já tem muitos que ligam falando, tem jeito de voltar. O problema é que eles ganham uma fortuna. Mas não tem como voltar. O problema é que eles ganham uma fortuna e pra sair de lá tem que pagar a fortuna. É. Não sai de graça. Eles querem ir pra lá ganhando uma fortuna e quer voltar pra cá, continua. Porque, e, olha... Pô, não dá, né? Mesmo salário de lá, né? Olha, só um negócio do que futebol é maluco, né? Do Damião. E o Oswaldo Oliveira foi mandado embora do Santos porque não queria escalar o Leandro Damião e queria dar chance pra um menino chamado Gabigol. É. Hã? Verdade. Mandaram o Oswaldo Oliveira embora. Forçaram uma situação, né? Que tinha que jogar, ele foi um menino... Pô, o cara tá mal, o menino tem que dar uma oportunidade pro Gabigol e mandaram o Oswaldo Oliveira embora. Tá aí, ó. Agora o Santos tem lá, né? Tem esse Serginho, que todo mundo aposta, né? Tem o Léo Cittadini, que tá machucado. Quer dizer, o problema do Santos realmente, eu acho que é zaga mesmo, né? Esse é que é o problema. É, mas tem que se preocupar, viu, RG? Tem que se preocupar muito, porque depois desse jogo aí contra o Atlético, eu acho que o Santos deu uma bobeada, deveria ter ido atrás. É lógico, tem a rivalidade, tem tudo, mas a gente tem que ser... Eu acredito que esse cara do Audax que tá indo pro Corinthians, que tá fazendo exame hoje lá, o Camisa 11, porque eu fui nos dois jogos da final. Camacho. Ele é um bom... às vezes você vê o cara pela TV, é diferente... Você vê o cara no estádio. Eu vi o Neymar fazer coisa no Santos no estádio, que a gente olhava e falava, nossa, quando você vê pela TV, não parece que o cara é tão bom assim. Porque não pega o cara o tempo inteiro. Eu acho que esse camisa 11 do Audax que tá indo pro Corinthians é um bom jogador, hein? Aqui, ó, o Andros Correa Neto mandou um tweet aqui bem lembrado. O Everton Ribeiro era da base do Corinthians. Também. Verdade, ó. Não, mas ele jogou naquele time lá que caiu. Sim. Mas não é porque às vezes é da base. Hoje o Corinthians anunciar o Everton Ribeiro, a baita contratação. Mas eu não faço essa análise tão simplista, porque em determinados momentos ali, o cara às vezes tá na tua categoria de base, mas o cara não jogou aquela bola que tá jogando hoje. Não é simplista, é falar que tem jogador que apareceu em vários clubes. Mas, por exemplo, o William Arão, que hoje é sucesso no Flamengo, ele também era da base ali do Corinthians, ele jogou um tempo lá, inclusive ele passou pelo São Paulo. Ele começou na base do São Paulo, o William Arão. Aí ele passou pelo Corinthians também num momento ali de turbulência e tudo mais, ele não jogou a bola que ele tá jogando hoje. O William Arão, ele começou a despontar naquela época lá que ele jogou na Portuguesa, começou a crescer um pouco, E hoje tá sendo aí talvez cogitado como uma das principais peças da posição que ele atua. Mas querendo ou não, Sombra, quando o cara, por mais que ele esteja ali na sua categoria de base, não quer dizer que às vezes ele é aquele baita jogador que ele se tornou hoje. Acontece inúmeras coisas na carreira do cara, RG, que faz com que o cara amadureça, o cara pode talvez ali melhorar o futebol dele dentro do campo. O Serginho, que tá no Santos, não passou pelo São Paulo? Acho que passou. Uma coisa é pegar e falar, antes pensei o Neymar na minha categoria de base. Aí é burrice. Não. Isso aí passou, mas não dá pra dizer nada. Mas está lá como uma promessa. O Fabrício era São Paulo, mas São Paulo dispensou. O Fabrício, que hoje está no Palmeiras, mas São Paulo dispensou, mas aí acho que é porque ele põe o pé na parede. O Jeromel era do Palmeiro, Pedro Jeromel. Jeromel, bom zagueiro. O Palmeiras teve alguns jogadores, né? O Elias começou no Palmeiras também. Paulo Assunção aí foi jogar na... No Atlético de Madrid. Foi? Em Portugal, foi. Rui! Ô, Sombra! Posso fazer uma pergunta pro Azedão? Mas, e aí, parceiro? Faça a pergunta daquelas que irritam o Domênico Gato. Qual que é o time dele? Santos. Aí, irmão, como é que você tá, beleza? O campeão esse ano. É. Mas se fosse, você ia falar assim, tá, palmeirense. Ah, é tranquilo, pô, imagina. Segunda tinha que ligar o Palmeiras. Ô, Azedão. Oi. Só te perguntar uma coisa. Depois de todo o episódio que aconteceu... Daquela saída tranquila do Damião do Santos, né? O que você acha da volta dele? Olha, é o seguinte, entendeu? Esse Damião aí, o Santos paga o salário desse vagabundo que vai voltar, né? Que isso? Não pode chamar ele de vagabundo. Não, pera aí, vagabundo no dicionário é uma pessoa que volta de um lugar, entendeu? Vagabundo. Ele não chegou no bondinho, não foi com o bigode, lembra? Ele chegou de bondinho, não foi? Foi. Então, pega ele o bonde e atropela esse babaca agora, passa em cima dele. Otário, vai, não, põe o bigode agora, o seu babaca. Não, tá louco, velho. Pô, esse cara... Pode falar assim do jogador. Pode, você jornalista. Não precisa disso. Você é jornalista. De alto nível. Imparcial. Jornalista. Manifestado dessa maneira. Evidente. Imparcial. Barreira. Tô botando os argumentos. Oi. Santos e Curitiba, velho. Caraca, cortou. Santos e Curitiba na Vila... 11 horas da manhã, domingo. Ah, 2x0 pro Peixe. Não, mas o Azedão falou do... Desculpa, o Azedão falou, mas gente, presta atenção. Peguem a carreira do Leandro Damião. É horrível. Ah, é triste. O Leandro Damião vive até hoje daquele drible, daquela carretilha que ele deu. É triste. Naquele jogo da seleção. Ah, mas o Damião no Inter, ele foi bem, mano. Mano, o Damião foi bem no Inter. Uma época. Igual o Alexandre Pato agora, hein? Não, mas... O Alexandre Pato também é a mesma pegada. Mas eu nunca falei que o Alexandre Pato era craque. Não, então, mas é o mesmo rótulo. Mas tô falando. Mas o assunto é o goleiro Damião. Mas o Pato ainda foi jogar no Milan. O Pato ainda jogou um pouco de bola. O Pato jogou mais. O Pato no São Paulo ainda jogou um pouco. Jogou. O Leandro Damião teve 6 meses no Inter, uma carretilha na seleção brasileira. Foi. E lembra, foi pro Cruzeiro, disseram, agora ele vai jogar muito no Cruzeiro. Pega o scout dele, pega os últimos 3 anos, quantos gols marcou o Damião. E quem foi o único tonto que disse que ia ser um dos maiores centroavantes da história do Brasil? Carlos Humberto de Jesus, conhecido como RG. Eu não, aí quem falou, mano, que disse que ele ia jogar muito no Cruzeiro. Eu falei. É, que ele vai chegar num time acertadinho agora. Ah, tudo bem. Mas ó, o Damião, RG, hoje, se ele veste a 9 do Corinthians, cara... Nossa, o cara ia coalhar de fazer gol. Não, mano, você não tá falando isso. Não, na boa, o RG. Pode levar, amigão, o André, em dado momento, ele fez sucesso no Santos, assim como o Zé Love também fez. Vocês são a favor aí de uma troca pau a pau? O Corinthians dá o André pra vocês e o Santos passa o Leandro Damião pro Corinthians? A minha sugestão que eu dei há tempos atrás aí: manda o Pato e fica com o Damião. É que o Pato não pertence mais ao Corinthians, né, RG? O Pato ele já vai receber o contrato dele no meio do ano. Entre Pato e Damião, eu prefiro trazer o Barcos. Não, mas a questão aqui é Pato e Damião. Já tem Barcos na história. Entre Pato e Damião, deixa do jeito que tá, cada um por si. Mas por que o seu mau presságio? O que aconteceu? Não, vocês estão falando do Santos, eu já abri aqui uma página inteira. Mais de 20 baleias morrem encalhadas na praia do México. Caramba, no México? Isso está bem na hora que vocês começaram a falar do Santos. Mas aí é Libertadores, aí não tem nada a ver. Mas vocês também não participam. Aqueles resorts, né? Eu sou a favor, para terminar, só de uma coisa, viu? Fala, fera. Foi o Benja, né, que falou da troca. Eu sou a favor da gente fazer uma troca. Manda o Damião lá para Itaquera e vocês mandam um passe de metrô pra gente. Não, a gente manda o André, velho. Não, André não, é espaço, demais, André não, velho. Mas o RG, o que vai pegar pro Santos aí nessa transação é que o Santos vai ter que arcar com aquele valor monstruoso. Ah, continue, cada vez mais, mano. Aí é osso. Não tem jeito, bicho. Rui, grande abraço pra você. Foi obrigado pela audiência, viu? Adeus. Que isso. Ó, mandar um beijo pro Toicinho lá, que era São Paulino e virou Santista. É, você tá manda beijo pra Toicinha. É, safado. Você anda beijando o Toicinha. É. Gosta de uma linguiça. Sua pirigote. Não, é a pururuca. Eu não posso falar o nome, porque hoje ela é noiva, mas ela pode... Toicinho com nele. Toicinho. Olha, amigão, você ganhou legal o direito, de 2 metros. Você ganhou o direito de participar da roleta do Estádio 97. Opa. Se você for o vencedor na roleta do Estádio 97, você será estranho no ninho aqui no obrigado, programa. Olha só que legal. É o meu sombra. Juro por Deus, é o meu sonho. Aí, olha, eu fui. Nas primeiras 14 edições da Spirit of London, eu fui em 13. Fiz um curso com o DJ Akin. Sim. Já fui. Eu sou fã da Energia 97. Meu sonho é ser estranho no ninho. E aí agora vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo. Então vamos lá. Atenção. Nós temos aqui 4 palavras que compõem uma frase. Tá certo? Nós temos 4 palavras. Eu vou dizer as 4 palavras e a gente vai girar a roleta. Se a palavra parar na... Se a roleta parar na sua palavra, a palavra que você escolheu, você vai ganhar o direito de ser estranho no ninho, tá bom? Nossa, vai. Beleza? Beleza. Tá preparado? Então preste atenção. As palavras são: quente, bebe, leitinho e mano. Por favor, escolha uma das 4 palavras. É, eu vou escolher bebe. Atenção. Vou contar até 3 e vamos girar a roleta. 1, 2, 3. Mano, bebe, leitinho quente. Aê! Olha aí, o mano bebe! Vou falar do peito de quem que eu bebo. Com muito colostro. Ah, calma que depois já vai mandar pra você a campanha do Zé Gotinha. Fica tranquilo. Zé Gotinha. Oh, acabou esse negócio de vacina de gotinha, né? Não, tem o Zé Gotinha. O Vieira disse que não acabou, não. É, o Vieira adora Zé Gotinha. Ele que comanda agora o Zé Gotinha. Fala nisso, peraí. Você ganhou o direito de ser estranho no ninho, viu, Rui? Pô, Sombra, obrigado. Tô que muito emoção, feliz, hein, cara? Olha aí. Tô muito feliz mesmo. Realmente era o meu sonho mesmo participar com vocês. Legal, né? Legal. Com a Energia 97. Boa, cara. Só valeu. Só um minuto. Eu falo com o Bai, então. Sim, fora do ar. Daqui a pouquinho. Gente, só valeu, obrigado, só gente. Pera. Eu sei que é uma coisa totalmente interna, pessoal. Sim. Eu queria pedir a opinião de vocês a respeito. Vocês não acham que devemos excluir quem? O Vieira do nosso grupo de WhatsApp? Porque ele manda mais foto de homem pelado do que o Mota não manda. É verdade. É verdade. Gente, cara, não dá todos os WhatsApp que o Vieira manda no nosso grupo. Tem razão. É homem pelado, cara. Ele é o Darth Vader, né, velho? Tem razão. Mas é estranho mesmo. Ele é do mal. Eu faria uma votação quem é a favor da exclusão ele do nosso grupo. Eu sou, não aguento mais, velho. Toda hora, 10, 15. É estranho. Ou a piroca do negão que ele manda o dia inteiro. Ah, deixa ele. Não é? É o dia inteiro. É, Vieira, ele falou que ele não gosta complexo. Assim de tocar, mas ele falou que acha bonita a genitália masculina. Ele falou que nem o Sombra, que tem um amigo. Como assim, que nem o Sombra, seu louco? Que tem um bromancer. O Sombra é igual o Sombra que tem um bromancer, mano. Ele admira, mano. É. O Vieira curte o cogumelo de carne. Oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Esser, construindo com valor. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O estádio também tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Agora o Mano vai falar da Bozano. Opa, é pra já. Bozano, você já sabe, né, amigão? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto, a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, né, cara? Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro horroroso aí de vinagrete. Sabe quando você abre aquela tampa do vinagrete? Quando, principalmente, quando você guarda o vinagrete na geladeira, oh, né, no churrasco, aí impregna aquele cheiro de vinagre com cebola, velho. Tem gente que cheira isso, mas cara. Mas quantos dias estraga o vinagrete? Ah, é rápido? É quantos dias? Pô, é coisa de 2-3 dias já. Outro dia eu fui na casa do Domênico, que ele fez um churrasco, ele falou assim, pega aquele vinagrete. Aproveitou o vinagrete. Assim, minha mãe fez a semana passada, mas ainda tá joinha. Não, tem que ficar na geladeira. Não, tá louco. Fora. O problema é o tomate. Mas aí fica aquele cheiro e acaba impregnando. Por exemplo, de vez em quando fica abre o vagão do metrô, Sombra, eu entro, eu falo, nossa, aqui tá com cheiro de geladeira. Tem gente cheirando vinagrete aqui dentro. Nossa senhora, que nojo, cara. Ó, Bozano Superman, amigo, traz uma fragrância versátil e refrescante pra você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante. Pra você conquistar a noite, o Rudy, por exemplo, tá direto nessas balas sertanejas. Isso. O cara joga tarrafa e puxa, velho. Porque ele usa o Bozano Batman. Isso aí, Rudy Landucci. Exatamente. Ó, e esses dois desodorantes vêm um kit exclusivo que marca a Batalha do Século, hein? Que inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil, cara. E além disso, você pode ter o seu kit exclusivo com dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e tem mais, hein? Um conjunto de copos de shot dos heróis. Ó, tem do Batman, do Superman, do Lanterna Verde, do Flash, de todo mundo, tá bom? Basta ligar aqui na Energia 97, no Estádio 97, e falar o seguinte, ó, anota a frase, ó. Proteção e diversão, só com Bozano. Anotou aí, ó. Proteção e diversão, só com Bozano, tá bom? Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado, amigão. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, mano, eu uso o do Batman para conquistar a América. E quando ela tá soltinha, eu falo, Batman para mim. Ah, não. O do Batman eu gosto mais também. Eu gosto do Superman também. Eu gosto do Batman. Ó, eu uso o Superman pra treinar, cara. Superman. Eu queria da Mulher Maravilha, mas não tem. É, mas vocês querem ver todo esse povo vestido de Mulher Maravilha? Ó a oportunidade. É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Ah, velhinho. Não promete. Ah, Motinha vai estar de Mulher Maravilha. Não vai. Promete, não vai, promete. Vai. Motinha de Mulher Maravilha. Atenção, recado. Recado. É, e você já não. Recado? Ah, já tô. É, mas o anão da Ilha da Fantasia. Já tô, lá. Não. Olha, é avião! O avião! O avião! O Sombra correndo pelos corredores do... Você é muito velho, mano. Não, mas fala, você podia ir de anão. Pessoas... De anão do Game of Thrones, você podia ir. Ó. Oh. Do Tyler. Peter Dinklage. Tyler. Atenção, prestem atenção. A gente vai ter o resort do estádio, vocês já sabem. Faltam menos de 30 dias, né? Estamos aí no dia 16. O resort que vai acontecer no dia 10, 11 e 12 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia. O detalhe é que, assim, a procura é grande. E nós, aliás, lá o Bourbon é muito grande, é muito grande. Mas restam apenas 80 apartamentos nesses 25, 26 dias que restam. É, corre. Exatamente. Não. Então restam apenas 80 apartamentos. Então se você quer estar junto da turma do Estádio 97, né? Passar aí um fim de semana legal no Bourbon, com pensão completa, café da manhã, almoço e jantar, participando de todas as atividades, futebol society, jogando com a gente, jogando videogame, né? É, assistindo o stand-up do Rudy Landucci, participando isso do aí. Programa do Estádio 97, que vai acontecer na sexta-feira, no dia 10. Você tem que ligar hoje na Lotus Travel e fazer a sua reserva. Detalhe, esse negócio aí também de parcelar no cheque, daqui a pouco acaba. Então você não pode deixar para depois. Ligue hoje mesmo, 2896-4665. Pode ligar agora, tem um plantão da Lotus aguardando sua ligação. 2896-4665. Ligue e fale lá com o pessoal da Lotus Travel. Você parcela em 6 vezes no cheque e no cartão. E num apartamento com um casal, 2 crianças até 12 anos não pagam, o que é muito legal. Tá vendo? Não é não? Por exemplo, o Domênico, se pagasse... Né? Se o Domênico pagasse, Domênico, ele podia levar as 2 filhas, que elas ainda não têm 12 anos. Na faixa. Ainda não. Não é mesmo, Domênico? Opa, levava. O bar já pagaria. Ah, mas o bar... É. O bar, você já viu, né? Não, mas agora é neto, é bisneto. É, já tá tudo acima de 12. Pô, já. Tem que alugar, né? Reservar meio por bom lá, pro bar. Então, olha, não deixa de fazer a sua reserva. O novo. O resort do estádio tá chegando. De 10 a 12 de junho, fica pertinho de São Paulo. todos nós estaremos lá com vocês, participando desse fim de semana temático do resort do Estádio 97. Vai ser animal. Agradecer aí o apoio da Slot Car Brasil, também do Edu Botões, da Cassineira. Os jogos de cassino da Cassineira são uma atração à parte. Vão acontecer dessa vez na segunda noite, no sábado à noite. Precisa aproveitar demais os jogos da Cassineira, vai ser legal demais. Rádio. Prêmios da Energia 97 e agradecer também o apoio da futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos. Tá? Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Tem notícia do porco aí, ô Mota? Ah, eu tenho uma aqui. Fala, velho. Fala, vó. Na verdade, não é uma notícia oficialmente, né? Ô, Jojo. Oficial. Mas tem uns grupos de discutimento aqui no meu ICQ. Discutimento? É. Então, uma discussão no seu WhatsApp. É, uma conversa, né? Estão dizendo que o Palmeiras vai atrás daquele jogador. O que está gritando? Não estou me ouvindo. Alô? Tá surda? Não, vai, alô? Falar aqui, alô? Vó, agora aqui, eu ouvi, ouvi. A do jogador do Rosário do Centro. O número central. O menino lá, o 10, o... E 10. Sérvio. Sérvio. Acho que ele é Sérvio. Sérvio é o Pet. O Pet Covid que é o número 10. O Galinha aí. Sabe aí. Qual que chama? Sérvio. Sérvio. Galinha Sim. Sabe. Eu acho que chama Sérvio, alguma coisa assim. É o melhorzinho deles lá. Ele é do Bonfica, do Benfica. Benfica. É, de Portugal. Ele tem que voltar de empréstimo. Agora o Palmeiras tá tentando já trazer de vez pra Pompeia. E custa quanto? Pompeia? Pra Pompeia é bom, né? Não, ele vai pegar empréstimo, igual o Fê, mas vai pagar um dinheirinho pra ele vir. É. E aí, se ele vier, é o reserva do Cleiton Siqueira, né? É, do Cleiton Xavier. Quem é Siqueira? O Cleiton Xavier que Siqueira. Pô, se fosse Cleiton Siqueira, não ia ser jogador, velho. Não dá pra ter jogador Cleiton Siqueira. E esse formamento... Uma outra coisa que eu vi lá, viu, no jogo... O Evair ficou pra fora do jogo. A vó ficou triste. Que polêmica viu? Isso, hein, vó? Evair? Não é polêmica. É lógico que é polêmica. Evair? É, porque é o seguinte: ele tem um amigo dele que ia dar o ingresso pra ele entrar no camarote. Só que o amigo não conseguiu falar com ele ficou esperando. E a vó viu a hora que chegou, tava ele. A vó ficou com vergonha de falar oi, né? Aí eu entrei, eu tava sem meus olhos. A vó é muito tímida. Não, eu não quero encher o saco dos ídolos, né? Ah, é, avô. Aí, eu não faço isso. A aí vó pega o WhatsApp. Não pega, não. Convida pra ir ver o netinho dela fazer stand-up. Aí, avô, que feio isso. Aí ele gravou um vídeo falando que não deixaram ele entrar. Mas aí depois o assessoramento dele de imprensa... Aí deu tanta repercussão, o Palmeiras soltou uma nota, né, falando, o assessor de imprensa. Assim, o ídolo desse não precisa de ingresso, chegou na porta e fala, pode vir. Seria isso. Mas sabe o que acontece? Muitas no final vezes das contas, ele não viu o jogo? Não, foi embora. Foi embora. Mas ninguém viu ele lá. É isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô falando. Ele fez um vídeo falando que não podia, que não deixaram ele entrar. Não, mas aí depois o assessor dele lançou uma nota que não foi bem assim... Que foi um amigo dele e tal, babá. Mas o que eu tô dizendo é que esse rapaz não precisa de ingresso pra entrar no jogo. É o Evair. Mas o Palmeiras não tinha dado uma cativa pra cada um monte de ídolo? Eu não lembro. Porque o Leão falou pra mim que ganhou, só que nunca entregaram. Ele falou que ligaram um dia pra ele que ele tinha cativa, mas nunca entregaram. E nesse jogo teve outra polêmica, né? Ah, não vem com polêmica. Lógico que teve. Isso aí não é polêmica, é só um comentário do Evair. Não, mas é uma polêmica. É nada. Não deixaram o... Como é que é o nome disso? Agora me deu branco. Aí nem sabe. Aí. Mas você sabe uma coisa? Me deu branco, caramba. Mota, você é doente, me deu branco aqui também. Deu branco aí pra você? Ô, Mota, juro, você é doente, velho. Tá na mesa. Ué, mas eu tenho branco. Pra saber o argumento. Tá no rádio, você vai falar um negócio e não sabe o que vai falar. Tá perdido aí. Você tá falando de outra coisa, de repente. Você tá nervoso por quê? Não, porque isso me irrita. Por que você tá histérico? Tem que fazer meu curso, né? Vai te catar, velho. Tá pressionando o Mota, cara. Não, não tô pressionando, não. Isso aí... Tá histérico por quê? Pode falar o Domênico. Tá dando chiliquinho por quê? Você fala que o Domênico é radical. Eu? Não pode trabalhar em rádio, velho. Mas ele fica nervoso porque fica pressionando ele. Eu tenho uma notícia. Falei qual? Ele falou, esqueci. Olha, é doença isso. Eu não, eu não falei que eu tenho uma notícia. Eu falei que teve outra polêmica. Então, qual? Eu vou ver aqui, eu não lembro. Ele esqueceu. Olha, gente, o Domênico, é doença outro dia, ele argumentou comigo e falou assim: Sombra, você tem certeza? Mas não é, o Mota, ele tem dislexia, cara. Não, tem dislexia não é. Não, ele tem uns 57 problemas que ele tem. É chato, velho. É uma coisa que incomoda. Tá com chiliquinho, não sei por que. Eu tô com chiliquinho, sim. Não, coitado do Motinha, ele vai achando notícia. Falou o senhor perfeito. Falou o senhor. Não bota em rádio do meio, tem razão. Isso aqui é, mano, interrompe uma sequência, a coisa tá fluindo. Quebra o ritmo. Quebra o ritmo. Aí ele falou, tem uma polêmica. Não vou falar mais nada. Mas o Empretzel. Quebra esse galo pra gente. Mas eu não. Olha, eu vou fazer uma defesa de alguém que eu não sei nem quem é. Tá certo. Mas muitas vezes chega lá o jogador e a pessoa que às vezes tá cuidando de uma determinada entrada, às vezes é uma pessoa que trabalha pro evento. Me dá o ingresso. Às vezes a pessoa não sabe nem quem se trata de ex-jogador. É verdade, o próprio Mota, é se entrasse aqui hoje o Dario Pereira e o Oscar, o Mota não saberia quem é. Eita. Não, mas peraí, Sombra, na boa. Eita. Ó, na boa. Eu vou fazer a defesa aí de uma pessoa que às vezes tá trabalhando numa bilheteria, porque, por exemplo, outro dia no São Paulo, não sei, acho que travaram ali a entrada do Dario Pereira. Foi isso? Não sei. Enfim, foi um. Onde? Aonde? Foi uma festa do Morumbi aí que brecaram a presença de um ex-jogador aí que tava entrando lá, o segurança não sabia quem era o cara. Mas, ó, vou colocar em hipótese aqui como se fosse o Dario Pereira. Outro dia que aconteceu é que, por exemplo, teve o velório do Juvenal e não deixaram entrar o Laor. Laor? É, não, enfim. Sim. Não, mas tudo bem. Não deixar o velório era aberto, eu fui. Ah, mas não sei. Não, é que você é famoso. Não sei. Ah, eu fui no velório do Juvenal. Não sei se é porque ele tava com agasalho. Mas, enfim, vamos colocar como hipótese aqui a entrada do Dario Pereira que foi vetada, RG. Não cabe ao segurança fazer essa triagem de quem vai entrar ou deixar de entrar. Ele tá ali pra barrar quem não tem ingresso. É, por mais que chegue o Pelé, tá certo? Se ele deixa entrar o Pelé e o cara fala não era pro Pelé ter entrado, é no dele que vai estourar, tá certo? Então, o segurança, ele tá ali pra controlar uma situação. O cara que tem ingresso e o cara que não tem ingresso. O erro não é do segurança que barrou o cara. O erro... Ah, não, perdão. Tinha sido o Fiore Gilhote que ia entrar no Morumbi e o cara não sabia. Foi numa festa... E teve uma festa... Foi no Salão Nobre? Teve uma festa da CBF... É, da CBF não, é do brasileiro, foi naquele, se não me engano, foi no MUBI, aqui na Avenida Europa, eu tava. Ah. Era patrocinado por uma empresa de cartão de crédito. E, inclusive tava eu e a Rê. E aí tinha uma ala VIP, a gente foi entrar, entrei, o Fiore tava comigo. O Fiore foi entrar, eu já tinha passado. O segurança barrou. Então, mas é que tá, aí eu saí, eu saí, porque eu fui olhar, o Fiore tava comigo. Eu falei pro segurança, falei, ô, velho, você tá doido? Então, mas a culpa não é de segurança, Benji. Ele sabe que ninguém é. Aqui não pode entrar. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, mas isso aqui é o Fiore Gilhote. Então, mas aí que tá. O segurança não tem essa autonomia, cara. Eu falei pro cara, eu não posso estar num lugar e ele não. Então, mas é que tá, Benji. Eu saí. A culpa não é de segurança. A culpa é de quem não deu, talvez, ali o convite ou a entrada lá pro Fiore. Verdade. O segurança, ele tá ali cumprindo uma determinação, Sombra, ele não quer saber se é o Fiore, se é o Pelé, se é o Domênico, se é o Mano, se é o Benji. Mas você pega pessoas que às vezes são conhecidas só do rádio, a pessoa não sabe. Pois é, e outra, muitas vezes o cara às vezes não conhece nem de futebol, Sombra, ele tá ali só pra executar a função. Tá lá, tá fazendo trabalho. A culpa não é de segurança. Aqui só passa com ingresso. Entendeu? Ele tá cumprindo uma determinação. Então, às vezes, aí estoura no segurança, porque o segurança foi ignorante e não deixou o Fiore, ou não deixou o Domênico, quando chegou no deixou lugar, o Zé Silvério entrar. Não deixa entrar, ele fala assim, mas você não sabe aquele esquema lá, eu, Agnaldo, estádio. Que é isso? Ele fala assim, porra, velhinho, opa, você entendeu, Sombra? Porque muitas vezes a culpa vai estourar no segurança, e a culpa não é do segurança. É verdade. A culpa é de quem organizou o evento e não deu a credencial Ok, mas já deu tempo. Mota, qual que era a outra polêmica? Aí ele me falou aqui, eu lembrei, é o seguinte. Lembrou, Mota? Não é comigo que você não pode falar em rádio, o Domênico tem razão. Eu não falei isso, você falou sim na minha sala. Porra, velhinho, porra. Não falei nada disso, jamais falar isso aí. Fala aí, vó. A Drábio Torre queria contratamento do Ademir Quintino. Da Guia. Como... Quintino teve aqui. Como locutor oficial do estádio. Ah. O Ademir da Guia, locutor oficial do estádio. É legal isso, é legal. E aí não deixaram. Aí dizem que por causa da briga dela com o Parmeira, aí não deu certo, né? Não, aqui a W Torre não deixou? Não, parece que a W Torre contratou e o Parmeira... anunciando é legal, né? Mas é legal tudo pra bem, caramba, mas puta ideia aí. Tá, o cara é fusível. Ah, você tá louco, é legal. O Ademir da Guia vai falar assim, ó. É legal. Puta ideia. Não, puta ideia. É legal. Mas eu não entendi quem que não deixou o Palmeiras? Não, então, mas eu não sei direito. Foi uma confusão entre o Palmeiras. Mas eu tô falando com ele. É que ninguém sabe direito o que aconteceu. Fala o que aconteceu. Você não pode trabalhar em rádio. Não, mas ó, com todo respeito, nada contra a história. Começou a aparecer a história. Mas o negócio é o seguinte: ninguém sabe o que aconteceu. Uma coisa, você colocar talvez ali o Marcão, vai, o goleiro. Que aquele cara. Gol do Palmeiras, Gabriel Jesus. Outra coisa é o Ademir da Guia, o estádio pulando ali. Ah, você tá louco. Gol do Palmeiras. O Ademir da Guia anunciando lá qualquer coisa. É legal pra caramba a homenagem. O Edmundo seria legal. O Evair seria legal. O Marcos seria legal. Eu acabei de citar o Marcão, seria legal. E lembrar do Domingo, as pessoas não lembram, né? É, mano. Pois é, você imagina. Não tem cadeira. É que o Paulo Nobre falou que o Domênico é caro. O Vilela ficou aqui, ô, beijinha. Paulo Nobre fala isso. Ó, o Maninho, que aconteceu foi o seguinte: quem tem o contratamento, quem faz é a W Torre. Contratação. Sim. É, e o menino que faz lá, que é até muito bom, tava viajando. E ela contratou o vovô do Pacaembu. Aí o Parmeira queria que fosse o Ademir Quintino. Ademir da Guia. Ademir da Guia. Mas já tava o contratamento do outro rapaz do Pacaembu. Não. E aí ficou. Puta confusão, ficou hein? Ficou nesse eras e beiras. Ô, Landucci. Oi, amor. Agora eu quero o Landucci. Oi, amor. Como é que seria o Mota, por exemplo, locutor no Morumbi nos Jogos de São Paulo? Que isso? Como assim? Cara, eu não sei te imitar, Mota. O Mota ia piada rápida. Tudo errado. O Mota ficou chateado. Mota, é brincadeira. Não, o Mota ficou chateado. Não, Mota, eu não sei te imitar, eu tive que fazer um... Eu nem empurro você fazer. Amigo... Olha, o Mota falando, não ganho tão bem pra isso. Tocou a bola veio pro Ganso. Eu não vou narrar, Bigol. Não, eu não vou narrar, eu sou só eu. Se o Ganso chutar, eu não narro. Bateu, gol! Ah, aí, gol! Aí, aí, pedido! Aí, pedido! Pedido! Eu vou atrás, claro que vou, mano. Vai lá. Ô, mano, vocês falam que querem comer minha irmã aqui, eu não falo nada, ele eu vai não ficar falei nada. Não, mas não é, ele é menina. Eu vou lá. O Mota tá de louco. Ó, é hormonal isso. É hormonal. Pra quem não sabe, o Mota é um grande amigo que eu tenho aqui. Ele achou que é um ovário. Não é o que ele fala. E ele tá agitando todas as minas do Chidilho pra mim. Pega lá o ovário. Você já pegou alguma? Não. Eu não vou atrás dele mais. Ô, Mota. Que fase, velho. Aproveita, caiu o ovário dele. Leva pra ele de volta. Ovário? Eu vou atrás do Mota. O ovário dele. Ah, tá precisando de ferramentas e máquinas? Você tá procurando o melhor preço? Na Dutra Máquinas você encontra tudo isso, porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E na Dutra Máquinas você encontra toda a linha de ferramentas automotivas da Black & Decker. Acabou a bateria do carro ou furou o pneu? A Black & Decker tem auxiliares de partida e compressores de ar portáteis para qualquer tipo de emergência. Precisa dar um talento naquela sujeira? A Black & Decker tem também aspiradores portáteis, além de muitos outros produtos. Black & Decker, você já conhece, né? É sinônimo de qualidade. É a garantia de comprar uma excelente ferramenta para cuidar bem da sua caranga. E para melhorar, temos aqui uma oferta incrível para você que passa horas no trânsito pesado ou você que vai viajar. Já pensou em manter a sua bebida gelada enquanto dirige? Na Dutra Máquinas você encontra a mini geladeira portátil Black & Decker com capacidade de 6 litros e funciona no acendedor 12 volts do carro, por apenas R$ 10,28,90. Visite uma de nossas lojas ou compre online, dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas... É na Dutra Máquinas. Estádio 97, que tem o oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Impermeabilizantes Recubri Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Agora é a hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência, hein? Sem parar, funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Você sai caminhando. De madrugada, com a mão no bolso. Na sua! Na rua! Na rua, na sua, depois. Na rua! Alô! Fala, Dodô! Opa, quem é? É o Flávio. Flávio? Isso! Flávio do quê, Flávio? Flávio Cardoso Silva. Cardoso Silva? Isso, Dodô. Boa, quantos anos, Flávio? 3.2. RG... 3.2 hoje. Você gosta daquele Flávio de Mel? Sabe, já, ah, já sensacional! Puxador, puxador! Salvou! RG! Puxador! Minha mulher me chama de Favo, pô. Ah, é? Fala, mano. Pô, falar nisso, semana passada eu liguei e esqueci de mandar o Amo Ela, filho. É, perigoso. Não pega nada, velho. Grande aqui, é perigoso, rapaz. Daqui a pouco você separa, velho. Nem manda mesmo. Não fala isso não, maninho. Ô, mano, mas é verdade, mano. O Sombra já disse, mano. Falou, casamento tem prazo de validade. Tem o best before. Uma hora você morre, né? Eles não, mas você falou que enjoa. É igual... Mas não é até que a morte o separe, então uma hora você morre. Naquelas, mas ou ela morre ou você morre. Então. Até que as contas o separem. Porque hoje em dia os caras brigam mais por causa de conta do que qualquer outra coisa. É mesmo, o Domênico falou mas isso pra mim também, cara. Fala, mano. Oh, sua esposa dá nota, Domênico? Tô ferrado, ele emite nota, mano. E no Twitter, todo mundo concordando com o Domênico. Sobre o Mota pode trabalhar em rádio. Jamais não, tá isso. Louco. Mas o RG. Fala, Manoves. Pão de mel ou alfajor? Alfajor, alfajor. Um milhão de vezes. Eu não, prefiro pão de mel. Pão de mel. Pão de mel. Pão de mel horrível. Pão de mel. Pão de mel é mais gostoso que alfajor. Pão de mel é melhor. Olha, é uma briga, hein? Ô, mano. Pão de mel é melhor. Ô, mano, acho que eu comi tanto quando era criança pão de mel. É mesmo? Não, você pega um bem feitinho, RG. É. Não, aquele bem recheado, um molhadinho, mano. Ambos muito bem feitos. Que tal os negócios que pão de mel? Tem que ser os dois tops. Parece pão de isopor, na verdade. Isopor de mel, né? E tem os alfajor também que parece um tijolo. Você tenta ser a serra elétrica pra poder cortar. Mas eu adoro pão de mel. Aí, como qual? Diz o Benjamin, bom o pão de mel é que ele custa no mínimo 15 a unidade. Não, porque, não porque pão de mel pode custar um real, pode ser de graça, que é horrível. Não, mas você tava falando a respeito não é, não, de pão de mel é qualidade. Bom é pastel de Belém. Bom é pão de mel. É bom, é bom. Pastel de Belém. Pastel de Belém é bom demais. Não, mas é outro departamento. É, mas você que tem um paladar gourmet, por exemplo, analisando os dois tops, os dois bem feitos, aí, o alfajor e o pão de mel. Aí eu curto mais pão de mel. Eu também, prefiro pão de mel do que o alfajor. Um bem feito, eu também prefiro. O que você gosta, Guilherme? Pão de mel, pão de mel. Pão de mel, pão de mel. É pão de mel. Pão de mel. Tá de brincadeira. Desmancha da boca. Agora, pão de mel de quem que você gosta, Guilherme? Ah, vai falar agora. Nojento. Ô, seu desgraçado, não falei isso aqui não, hein? Você pode retirar o que você pôs aqui. Eu? O senhor. Peraí, você pode retirar o que pôs aí? Isso aqui, ó, ele colocou no Twitter aqui, sim, senhor. O que ele pôs aí? Só pode retirar, hein? Quando convém? Não coloca meu nome em vão, não, hein? Não foi em vão, foi no Twitter. Ah, o que ele escreveu? Põe aí, Domênico, fala aí no ar. Falar, não nem merece falar. Tá bom. E você fica quieto aí. Tá bom. Qual que é o bairro que você mora, velho? É Vila Ema, Dodô. Zona Leste. Vila Ema. Tá risado, senão descaracteriza. Não é que eu tô falando o RT que o mano deu. Aê, Motinha. Você retweetou, mano? Pior que retweetou, vocês, velho. Você colocou também, porra? Mano, retweetou, velho. Ô, RG. Tá vendo bagunça aqui, hein? Aí ele voltou. Oh, oh, o Motinha voltou. Que tristeza. Velho, qual que é o bairro, hein? Vila Ema, Dodô. Zona Leste, Dodô. Ema. Cada um com seus. Problema. E qual que é o time? Bairro de Vila. É nóis, Dodô. É Parmeira. Ah, é nóis. Verdão. Com certeza. É o líder, líder. Chupa todo mundo aí, ó. Trouxa. Fogou. Tem ninguém na nossa frente, Motinha. Não vejo ninguém acima. É o coelho da São Silvestre, mano. É, vai nessa de coelho aí. Vai guardar vaga. Você sabe que esse ano não tem jeito, mano. Morreu o coelho aí, mano. Não, mas esse ano o porco vem forte mesmo. Esse ano parece que tá diferente. Eu fui na torcida sábado aí com o pessoal da rádio. O Rod, sensacional lá o tratamento com a gente lá. É nóis, né? O camarote único é legal demais. Pô, vocês não convidaram o Evair pra entrar? Na verdade é o seguinte, quando eu cheguei, ele tava encostado no celular e ninguém sabia que ele não ia entrar. Parece que ele tava esperando alguém pra entrar. O Rudy falou que barrou e vai lá embaixo, velho. Falou, deu uma barrada no Evair lá embaixo. Você fez massa, essa, Rudy? Ó, se eu soubesse, é que eu não pode, aqui é nominal lá, mas eu daria um lugar. Esse é um grande problema aí que acontece nos clubes, ó. Você pega aí, por exemplo, caras que fizeram história, não vou falar dar uma pulseira VIP eterna lá pra aquele Alexandre zagueiro, que era horroroso. Mas, ó, caras do quilate do Evair, do Edmundo, do Leão, do Ademir da Guia, sabe, de outros inúmeros, aí o Marcão. Os caras vão ter que ter um assento eterno, velho, em qualquer lugar do estádio. Fala, escolhe onde você quer sentar, velho. Agora, o Corinthians acontece isso de vez em quando também, de vez em quando barra um cara top lá. Ô, Norberto. Ô, Zozô. Oi, fala, vovó. Uma coisa que precisa melhorar é o gramado, viu? Tá atrapalhando. Porque o Palmeiras. Né? No Palmeiras tem um time técnico, né? Tava ruim o gramado? Técnico. Mas visto de cima tava tão bonito, tava velho. Tava ruim. Mas de visto de cima tava bonito. A pergunta pro menino aí que assistiu lá, se não tava ruim. Sabe o Hit? O Hit tava falando, rola, nossa, que gramado aqui bonito. O que foi? A bola não rola, fica quicando. É, a bola é pipoca, né? Mas vou te falar, viu, vó? Muitas vezes aí dá a impressão de tá bonito, Motinha, sabe por quê? Eles têm um borrifador, Domenico Gato, que é como se fosse um spray. Eles pintam o gramado de verde, cara. Ah... Eu já vi isso. Não, já vi naqueles que tem pedaço de areia, sabe? Que quando o cara chuta, sai um pedaço de areia. Não, mas é verdade. Eu vi uma vez aí o Palmeiras ia jogar pela Libertadores ainda. E tinha tido um show lá, alguma coisa do tipo. Aquele pedaço atrás do gol ali, tava todo queimado. Tava um gramado horroroso ali. E o cara tava pintando ali. A gente, na hora do almoço, fazendo o programa na Fox, e a gente viu lá o pessoal pintando lá o gramado. Então isso acontece. Muitas vezes aí, dentro de campo, você só consegue ter, talvez aí, a noção do estádio. Mas é estranho, né? Porque é um gramado campo novo, tá, né? Gramado mas novo. Mas é que tá, Motinha. É, muitas vezes ali o cara não faz a manutenção de maneira adequada. Inclusive, é, no ano passado, não sei se vocês não resolveram esse problema. Mas ano passado a empresa que cuidava aí da manutenção do gramado, briga, ela né? parou de fazer manutenção pela briga entre Palmeiras e W Torre. Eu não sei se esse ano esse problema ainda acontece, mas acho que não. Mas ano passado aconteceu. Ô Norberto. Alô? Alô? Alô? Você tem alguma pergunta pro Cuca Beludo? Pro Cuca? É. Ah, o Cuca tá fazendo o trabalho direitinho, legal. Né? Legal. Tá é que ele bem, queria tá fazer imitação aqui, tá bom. Deixa nossa, queimou o Cuca. Queimou. Ô, Jojo, você não tem nenhuma perguntinha? Você que é um menino bonitinho. Ô, Cuca, o time vai manter esse ritmo de jogo, Cuca? A gente tá tentando, né? Quer vir certinho, coerentinho, né? Parabéns, viu, Cuca? Obrigado, né, agora. É, foi bem, foi bem. Pintou o campeão, Cuca? É, agora, o gramadinho não ajuda, né? Rolar bolinha, bonitinha, pingar pra cá, pingar pra lá. Agora, é difícil, né? A gente trouxe o Luan agora, que eu acho que vai fazer o fazedor do gol do título. O Luan que tem volúpia, um jogador... Volúpia? O Luan? Um jogador bonitinho, um fortinho, Luan. Agora... Luan não, né? Não chora, Cuca! Não chora, teu time ganhou, Cuca! Oh, mas vocês viram a cara dele na entrevista, pô? Lembrei, né? Parecia que tinha perdido de 4-0, não ganhado, pô. Mas é o jeito, a expressão facial dele. Mas, ô, Domênico, sabe o que, que preocupa no trabalho do Cuca? O Cuca é um cara que ele começa muito bem qualquer trabalho que ele assume. Mas o decorrer, quando começam a aparecer algumas dificuldades e coisas do tipo, ele começa a se perder. Foi assim no São Paulo. É, no São Paulo é, ele tá indo bem. No mas Atlético ele... Mineiro não foi porque ele ganhou a Libertadores, mas é um cara que ele tem meio um quê de depressivo, sabe? No meio do caminho o cara começa meio que a contaminar os jogadores com aquela depressão e com aquele negócio de azarado que ele tem. Quem você acha que é mais depressivo assim que o Cuca, por exemplo? O Domênico ou o Mota? O Mota. Acho que o Motinha, mano. O Mota tem uma aura negativa muito ruim. É verdade que o Cuca falou que faltam 37 rodadas pra ser campeão? É verdade, a gente vai ser campeão. Mas tá certo. A gente vai ganhar, a gente acredita nisso, né? Ô, Dodô, você acredita? Eu acredito, então, lógico. A gente acredita. Tá louco? Perdão é campeão esse ano. É, porque você não... Calma, ele diz que acredita, calma, ele diz que acredita. Se a gente não ganhar, vai encher meu saco, né? Porque eu falei antes, quer ganhar o joguinho, o campeonatinho. Ó, Domênico, o Palmeiras, ó, ele pega na sequência agora a Ponte Preta jogando em Campinas. Depois o Palmeiras, ele pega em casa o Fluminense. Aí depois, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai pegar o São Paulo. Aí na quinta rodada, o Porco, deixa eu ver aqui quem vai pegar. É o Grêmio? Deixa eu ver aqui. É o Fluminense? É, alguma Fluminense. Coisa assim. Fluminense antes. É Ponte, Fluminense, São Paulo. Não, Palmeiras e Grêmio mesmo. Grêmio e Grêmio. Aonde? Em casa. Grêmio aqui. Fluminense e Grêmio aqui. Ah, Grêmio em casa, time grande tem que ganhar, na né, sexta rodada, o Palmeiras pega o Flamengo. Flamengo. Grêmio, Flamengo. Acho que depois é o Corinthians. Mas só a viagem próxima, né, velho? Não vai desgastar tanto. Um grande abraço pra você, obrigado pela audiência, tá? Ok, vocês são demais. Aí, semana passada, a primeira vez que eu consegui ligar. Nem, tava tão nervoso que nem falei eu consegui baralho. É, nem tô ligando mesmo pra agradecer vocês aí pro sábado, pros prêmios aí que a gente tinha. Cara, desculpa te interromper, mas você falou conseguir baralho. Já tá aberto, estão abertas as inscrições do segundo torneio Energy Poker. Então a galera que gosta de jogar um poker, né? E vai ter uma premiação garantida de R$150 mil. Olha aí que legal. Então, pra galera que gosta de jogar um poker, eu tô quase aprendendo. Vem o segundo torneio Energy Poker. Quem quiser fazer a inscrição, tem que acessar lá energypoker.com.br. Energy com Y, né? Energypoker.com.br. Faça a sua inscrição. Torneio da Energia 97 em parceria com a Cassineira. Premiação de R$150 mil, mano. E o torneio é um sucesso, Sombra. O ano passado, aí, inclusive, pessoas aí deixaram pra última hora, não conseguiram entrar no torneio. E vou falar, velho, vale a pena entrar nesse torneio e ver uns flop aí, porque o prêmio é bom, hein, mano? Pô, o carinha que ganhou é o Paulo Kimura, né? Ele falou assim, vai agora pros Estados Unidos, eu vou viajar com o prêmio, o dinheiro do prêmio. Pô, com certeza, velho. Tanto é que esse ano dobraram a capacidade do torneio, pra você ter uma ideia do sucesso que foi o ano passado. Isso é isso aí, rapaziada, não vacila, não. Se o mano jogar, ele vai, hein, ó. Eu chego nas cabeças, velho, que eu sou um monstro, mano. É isso aí. E eu sou flopeiro, hein. Pago qualquer coisa, velho. É mesmo? Pago, opa, paguei o flop, tamo junto, velho. Não pode blefar com você? Não, não vem querer dar de louco, não, porque o bagulho é louco, eu pago mesmo, tio. Mas se você tivesse que, assim, jogar aqui um heads up aqui com alguém aí do programa, Quem você acha que era o mais bobinho? O Domênico ou o Mota? Eu tirei os dois da mesa naquele torneio que a gente fez. Tirei os dois. Os dois estavam na minha mesa, ranquei os dois. Você não tirou ninguém. Ranquei sim, ranquei você, ranquei o Mota. Ranquei os dois. Ranquei os dois da mesa. Você me tirou. Agora eu quero ver. Ranquei os dois da mesa no WhatsApp. Primeiro que não foi o senhor que me tirou. Foi sim. Agora eu quero ver. Primeiro não foi o senhor que me tirou. O senhor tava se medrando, torcendo por. Tá bom, deixei 10 fichas na sua mão. Ah, não deixou porra nenhuma. Ninguém deu uma fatiada lá. Por que não dá ficha? Não começa a mentir aqui. Como não dá ficha? Eu saí. Eu dei o all-in e saí fora. Não é que esse papinho furado aqui, não. Então, eu ranquei você. É. Eu joguei você. Foi contra mim, você tá na mesma mesa. Eu e contra meu você, Deus. O all-in foi dado contra o senhor, não? E a briga... Peraí. Todo mundo correu. Você correu também. Vou explicar você correu também. Eu dei all-in e correu. Lá. Vamos lá. Correu, trouxa aí. Vamos explicar a situação. Agora ele falar que ele que tirou. O negócio é o seguinte, Sombra. Quais eram as cartas? Estávamos na mesa aqui. Eu, o Mota... Enfim, a galera da rádio, para que nós pudéssemos formar uma mesa ali dentro do torneio que a gente jogou aquela vez. Sim. Tá certo? É, eu não lembro, qual foi a mão. Sim. Mas na mão que eu tirei o porco, eu tinha dado um call num cara lá, e aí o Domênico levantou pro all-in. Paguei o all-in dele e o cara correu. Ou seja, ficou eu e ele só na mão. Sim, aí... Não, senhor. Ranquei o cara. Não, senhor. Eu sou um monstro. Você estava na mesa e o senhor deve lembrar. Lembrei minha mão, Sombra, 2-7. Minha mão era 2-7, ele com um par de ais. Para de mentir. 2-7. Eu joguei. Paguei com 2-7. Ele louco, 2-7. Pulei com 2-7. Para que houve aqui. Sem ver o flop? Sem ver o flop. Pré-flop, velho. Agora é a versão do domínio. Humano. Ele com par de ais. Humano é fraquinho, desculpa dizer aqui. Porque é o seguinte. Humano, eu cheguei lá e... A carta do Domênico tava rodando. A verdade é essa, só essa, e não tem outra verdade. Eu não sou o cara de mentir aqui. A verdade foi que rolou. Sim. Eu cheguei a possuir porque eu já tava perdendo. Ou eu tentava recuperar aquele lance, ou eu perdia. Eu dei a win. Os caras foram tudo correndo. Seu Mano, aonde? Mota, aonde? Tudo correu. Correu. Quando tem um louco ouvinte, na mesa, né, velho? Você não fica pagando a win de louco. Vocês correram. Ó, basta o Baca aí, parcial. Você deu a win com 5 e 8. Basta o Baca perguntar quem foi o último cara da rádio que saiu. Segue o jogo. Sem falatório. Olha, Flávio, desculpa. Um abraço. Tudo de bom. Ô, deixa eu fazer os mexer e mandar um abraço pessoal aí, rapaz. Senão eu tô lá embaixo aqui. Então vai. Mandar uma moela pra minha esposa, Cristiane. Mandar um abraço pessoal da Alitex lá, o Márcio Jones, o Bruno Higino. O Proteção e Diversão só com Bozano. Legal, ganhei o kit, os copos e o par de ingressos. Kit top, hein? Carregar meu bilhete ficou mais fácil com o Zoom. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Ganhei um crédito de R$50 no cartão Zoom também, tá bom? É isso aí, cara. Um abração pra vocês. É exceção demais. Obrigado. A gente acompanha direto vocês aí. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu. Mais uma vez aí. Um abração. Tchau, obrigado, velho. Vamos lá. Segundo ouvinte do momento, Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. Pulseira VIP do seu carro. Atenção, Transedec. Ao top de 4 já vai. Já vai. E a batida na Fórmula 1, Domingo, você viu? Vi. O Hamilton. Quem tava errado ali? Alô? Aí é complicado, mano. É você que corria, pá. Então, um forçou. O Hamilton forçou. Se você fosse o PM ali, tivesse que falar que é o culpado ali pra poder mandar pagar o prejuízo, viu? Culpado, sabe por quê, mano? Foi o acaso. Ele forçou de um lado, o outro fechou a porta. Mas não é acaso. Aí o Hamilton perdeu, foi pra grama e rodou. Se você fosse policial militar do trânsito e tivesse que apontar a culpa pra alguém, falar, a culpa foi isso, você vai ter que pagar o carro do cara. Olha, pessoal. Atenção, acabamos de receber. Infelizmente foi o Hamilton. Olha, tá aqui no estúdio o deputado Bolsonaro. E aí, boa noite. Tudo bem, boa noite. Vamos responder, deputado? Boa noite. Ei, tudo certo. Opa, vamos responder. Pra quem tá vendo, não é? O que o senhor quer que a gente responda? Eu tô armado aqui, tá ok? É, tô vendo. Não, eu queria só saber quem aqui é a favor da pena de morte. Eu? O senhor não é? Eu vou perguntar de novo, que nem todo mundo levantou a mão. Eu falei. Benjamin? Oi. Olha. Que é isso? Ó, peraí, ó. Quem aqui é a favor da pena de morte? Eu não sou. Olha só. Ele não é. Idiota. Eu não sou. Ah, tudo bem, depois a gente conversa, tá ok? Que tá sendo filmado aqui, eu não quero fazer nada. Eu sou a favor da pena de morte com a prisão perpétua. Que é pro vagabundo morrer e continuar preso mesmo assim, tá ok? Mas tudo pacificado, né? Tudo você tranquilo. Colocaria. Tira a mão de mim. Ô deputado, você mandaria o Mota pra cadeira elétrica ou pra prisão perpétua? Não me associa com isso. Então, eu acho. Chato. que a gente tem que fazer com moto? Um coquetel. Né? Coquetel? É, cadeira elétrica, injeção letal. Coquetel molotov. Um coquetel molotov é pra garantir que não dá errado, tá ok? É, porque se dá errado, aí começa um processo todo de novo, demora 10 anos, eu juro, né? Que você acha engraçado. Eu não sei o que os outros dias vocês viram, que a deputada Jean Willis... É. Um deputado? É. A Jean Willis. É, então, ela cuspiu em mim. Cuspiu, é. Tá, foi, ó, tá escorrendo bom. Aí, ó. É, mas foi bom, isso tirou uma dúvida, porque eu achei que ela só engolisse, tá ok? Não gostou dessa? A cara do moto. Não. Outro dia também defecaram na minha foto aqui no Márcio, entendeu? Foi. A professora. É mais perto que um rabo masculino vai chegar de mim. Opa, pera só um minuto. Mulher, trouxe. Deputado, foi deputado, só um minuto. Não, tinha mais, é que você não viu. Foram várias pessoas. Ah, você tava olhando o rabo. Só um minuto, porque é bom esclarecer as mentiras aqui que são contadas. Você tá me cortando pra falar isso? Não, porque eu fui taxado de mentiroso aqui. Não tem esse pavão. Júnior Underline Champs, este é o rapaz que me tirou da mesa, não foi mano, foi porém. O cara foi, quis aparecer pra você ler o nome tirou, dele aí, isso é comidinha tirou, sua. Foi você e ele pra final aqui, ó. Ô, não, trouxa. Mano, foi comidinha do Domênico. Mas o mano caiu fora. Dele, cara, ele tirou o Domênico e tirou o Sombra. Ah, ele. Domênico, tava de São Bernardo. É. Ah, acho que esse cara aí. Quem é esse cara? Comidinha. Quem é, acho que é. É o ranguinho, ranguinho dele. Ah, quem é esse cara? Você quer que eu resolva, Domênico? Tanto é que o cara da rádio que foi mais longe no torneio, acho que foi o quê? O sétimo, oitavo, e porque eu precisava ir pra praia. Deu aí numa uma lá pra poder viajar. Peraí, ô deputado, se eu tiver numa mesa de poker, só tiver você e o Mota, o que você faz? O quê? Na mesa de poker, só tiver você e o Mota. É, eu jogo a carta, eu degolo ele com a carta, entendeu? Eu jogo no pescoço. E ó, só pra terminar, é porque muito se diz aí, né? Que eu sou contra os direitos das mulheres. Isso é uma mentira. Eu acho que toda mulher, viu, Mota? Inclusive você. Não fala meu nome. Tem o direito. Toda mulher tem o direito de cozinhar pro homem, de cuidar da casa pro homem e de manobrar o carro pro homem, entendeu? Então eu sou a favor do direito das mulheres aí. Bolsonaro, ok? Aí, obrigado. Tô na câmera aqui, ó. Com a peruca. Todo mundo vendo. Aê! Tchau, querida! Um abraço também ao Eduardo Cunha. Que é isso, cara? Darth Vader. Darth Vader. E ao povo brasileiro, o terror da Dilma. Ai, é. Oi, você viu? Você acabou indo lá na casa dos parentes do Benja, né? Tava lá, com certeza. Foi visitar os avós do Benja, que estavam ali em Tel Aviv. É, mano. Alô, Opa, quem fala? Renato. Fala, Renato, tudo bom? Tudo bom, boa noite, Domênico. Beleza, Renato do que é o nome completo? Renato José de Oliveira. Quantos anos, Renato? 3.4. RG 3.4 hoje. Oliveira, né? Azeitona pra todo lado, né? Ah, é ruim azeitona, hein? Ah, é bom. Azeitona é ruim. Nota 2.4. O puxador gosta de azeitona e aumentou um pouco a nota. Nossa, hoje tá difícil. E qual que é o bairro aí, velho? Jardim Alto da Boa Vista. Amigo, olha, é perto. Alto da Boa Vista tá bem. É de São Paulo, amigo. São Paulo? Ô, RG, é pegadinha. Não é. É porque tem um Alto da Boa Vista em Santo Amaro. E tem o Jardim Alto da Boa Vista, que é outro bairro. É o Jardim. É o Jardim, Dom. É, Jardim Boa Vista. É o outro. Jardim Alto da Boa Vista. Jardim Alto da Boa Vista é Santo Amaro. O Jardim Boa Vista também é Zona Sul. É que tem uns tontos que acreditam. Você traz um cara aqui perto. Você dá carona pra ele. Safado. Ah, não. Esse aí, se eu não me engano, é Mauá. É onde eu levo o Robertinho. Exatamente. Sexta nós somos lá. Pô, saí de Mauá era 3 horas da manhã, velho. Você tá brincando? Pô, mas isso é hora de chegar lá, não é de sair. Não, mas foi eu e o Robertinho aqui da rádio lá no Live Beer, velho. Ah, é? Pô! Imagino, viu, velho? E o Robertinho é o único lugar que eles. Como vocês costumam dizer, é um pico legal? É um pico legal pra caramba. E é o único lugar que o Robertinho realmente se solta, sabe? Que ele ri, que ele conversa, que ele interage, que ele demonstra ser um ser humano. É. Porque na rádio. Não. Quem é Robertinho? Ah, aquilo ali. É o Mick Jagger aqui. Não, o Robertinho é um dos nossos produtores. Ele pode ser o Mick Jagger, ele pode ser o Roberto Carlos. Uma pessoa fantástica. Ele pode ser o Serguei. Uma pessoa fantástica, super comunicativa, bem-humorada, sorridente. Não reclama de nada. Ele não reclama. Quem é mais bem-humorado, o Robertinho ou o Domênico? Nossa, o Domênico é os trapalhões na frente do Robertinho. Eu sou super bem-humorado. O Domênico é o Zacarias. Tem que ver o Robertinho conversando com o Mota. Dá vontade de você pular aqui de cima. Ô, velho, qual que é o time aí? Aqui é Corinthians, mano. Vai Corinthians, mano, vai Corinthians. Você tá vaiando também ou não? Não, amigo. Não, pô. Fala aí, mano. A torcida vaiou lá no amigão, sábado. Não, não foi a torcida, foi parte da torcida. Ô, amigão, com relação aí à performance do Corinthians aí no domingão ontem contra o Grêmio, o Coringão ficou abaixo, hein, mano? Depois de 10 dias parado, eu esperava uma performance melhor, ou não? É, com certeza, tava dando até sono no jogo, né? Pô, cara, também achei. Como é que ganha sem chutar pro gol? Então, cara, o Corinthians, ele deu, dos 16 chutes que ele deu na direção do gol, só um foi no gol. É muito pouco, cara. Isso daí é trabalho. Isso daí é trabalho. O Corinthians, ele precisa, talvez, treinar um pouco mais finalizações. É impossível um time que tem jogadores da qualidade que o Corinthians tem, das 16 chances que chutou, uma só e no gol. É um absurdo isso, pra não falar que é um absurdo. Mas, ô, amigão, com relação aí à escalação que o Tite vem utilizando, eu contesto pelo menos três nomes aí. Bruno Henrique, Rodriguinho e André. Pra não dizer o Elias também. E você? Eu também acho. Acho que o Elias, depois que viu que os caras que foi pra China tá sendo convocado, meu, ele deve estar tá prostituto de raiva, mano. Aí ele não tá jogando mais igual jogava antes. Ah, cara, vou te falar, viu, man? O Elias é um cara aí que já jogou muita bola, concordo plenamente. Ele faz jus aí ao rótulo que ele tem perante o torcedor. Aí é um cara que a torcida respeita. Mas vou te falar, mano, concordo contigo. Depois que os caras foram embora, aí Renato Augusto, o Jadson, o Gil, o Ralf, o Elias, ele meio que broxou. A impressão que eu tenho é essa. O Elias não é mais aquele jogador aí atuante, aquele cara participativo. É um cara que fica retraído ali na frente da cabeça de área do lado do Bruno Henrique. Eu não sei se ele não confia no Bruno Henrique, fica ali pra dar uma assistência, ou se o Elias tá desmotivado. Porque o Elias, ele tinha como principal característica ano passado aquele fator surpresa, toda hora aparecer na frente da área do adversário, aparecer dentro da área ali também já chutando uma bola, ninguém conseguindo marcar porque ninguém esperava a presença dele ali, RG. E hoje eu não vejo mais esse Elias. E espera-se muito mais de um cara que tem aí o nome e o futebol do Elias, principalmente no momento desse de transição. Estão chegando inúmeros jogadores aí que ninguém sabe se vai dar certo ou não. Mas desmotivado não, né, mano? Porque ele mesmo, todo mundo se lembra disso, ele forçou pra voltar, sempre, né, jurou gostar do Corinthians, queria jogar no Corinthians, pô, e tá aí, né? Então, mas fase, depois, né, RG? Mas é que tá assombrado. Né? Espera-se é muito mais. Do Tite, da mesma mano. Forma, da mesma forma, Motinha, que esperavam muito mais do Ganso na época que o São Paulo tava mal, por entenderem que era um jogador diferenciado, espera-se muito mais do Elias também. Por mais que seja uma posição talvez um pouco mais recuada do que a do Ganso, mas o Elias sempre teve como característica, Motinha, chamar o jogo pra si, conduzir a bola da defesa pro ataque. Hoje em dia a bola queima no pé do Elias, pô. Mas, ô, Renato, será que o Elias não produziria melhor se ele tivesse, talvez, com jogadores melhor qualificados do lado dele, né? Porque... É verdade, talvez, né, mano? Tem uma hora, que enche o saco, não, né, mas, mano? Você RG, sabe redondo, que eu discordo? Recebe quadrado. Não, sabe que eu discordo? Recebe quadrado. O Marquinhos Gabriel acabou de chegar, Sombra, ele teve uma postura totalmente diferente da do Elias em campo. Entendi, no sábado. Entendi, a questão é de postura, né? Iniciativa. Sim, porque o Marquinhos Gabriel é um cara que chama o jogo. Mesmo em determinados lances ele errando, ou até ele sendo fominha, mas é um cara que chama pra si responsabilidade. Mas natural, né, mano? O cara tá chegando agora. O cara tá chegando, quer mostrar serviço, é bom jogador, né? Então é diferente a postura. Então, mas é que tá, o Giovanni Augusto, antes mesmo da lesão, que agora não dá pra cobrar o Giovanni Augusto, porque ele voltou contra o Nacional no desespero e agora começou também aí a participar de partidas do Campeonato Paulista. Mas é um cara que antes da lesão, ele chamava essa responsabilidade. As principais jogadas do Corinthians, RG, fluíam pelo pé do Giovanni Augusto. Agora, do Marquinhos Gabriel. Então, eu acho que o Elias, ele precisa, talvez, resgatar aquele sentimento que ele tinha antigamente. Ô, mano, mas também não tem a ver também o esquema do Tite tá manjado? Não, já falei isso no começo do programa, Motinha. A questão não é manjar o esquema. Todo mundo sabia como o Corinthians jogava ano passado e ninguém conseguia marcar. O que tá faltando é qualidade. Renato, fica o teu palpite. Próximo jogo do Corinthians? Fala aí, amigão. Quem que é? O Coringão vai pegar o Vitória no Barradão. Bahia, né? Não, Vitória. O Corinthians pega o Vitória, que era sábado, passou pra domingo, 4 da tarde. Time do Chiesa? Vitória que tomou de 4 do Santa Cruz. Chiesa que fez gol, hein? Aliás, o Grafite fez um belo gol pro Santa Cruz. Boa, não, fez mais um deles, foi um belo acabou gol. Acabou com o jogo, 37 anos. Eu tirei ele. E aí, palpite, Vitória e Corinthians, lá em Vitória. 2-0, Corinthians. Boa. Então tá bom, amigo. Um grande abraço pra você, tá? Valeu. Deixa eu fazer o Merchan, Sombra? Eu deixo. Recarregar meu bilhete ficou mais fácil com o Zoom. Recarregar meu bilhete único ficou único. Mais fácil com o Zoom. Isso. Ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom. Proteção e diversão só com Bozano. Ganhou um kit top da Bozano também. Perfeito. E Dutramarca e Black & Decker, parceria campeã? Não, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. A jogada certa quando o assunto é ferramenta. Isso, concorre sexta-feira a um kit da Dutra Máquinas, tá bom? Boa. Aí, eu só queria deixar mandar um beijão aqui pra minha filha aqui que tá ouvindo. Deve estar muito contente aí de estar ouvindo eu falar com vocês, a Bia, Beatriz. Boa, Bia. Ela entende o que a gente fala? Ela gosta? Ah, ela deve rir muito com o Aguinaldinho aí, que todo dia ela fica ouvindo, eu escuto o rádio aqui bem alto. Sim. Eu sou carteiro, não sei se vocês lembram, mas eu já liguei aí. O moto que queimou ele, foi que lembra o negócio do correio. Ô, menina, a Domênica adora o selinho. Bom, mas vamos falar, já que você é carteiro, mano. Faz um favor pra população, mano. Quando você tiver que entregar multa na casa, coloca lá, tipo, endereço insuficiente, só pra multa não chegar, mas é verdade. Pra ajudar a gente a recorrer depois, né, não é? Carteira pode ajudar o cidadão. Agora você vai lá e entrega ou assina aqui pra mim. Aí nossa, cara, destinatário né, morreu. Né? Põe lá, o destinatário foi pro saco, velho. Já chegou a 20 pontos, mano? Não, mas tô beirando. Uma sugestão pro Tite aí. Tira o ruim gringuinho. E põe o Tobias no lugar dele aí. Ah, o Tobias. Você libera a calção do Tobias pro Corinthians? Ah, com certeza, ele é muito rápido, meu. O problema dele é que ele esquece um pouco o que ele faz em campo. Esquece. Mas ele é, posso falar, um jogador rápido, ele é fumaça, viu? Faz fumaça. É. O Tobias faz fumaça. Pode ir, meu. Valeu, Renato, um abraço. Falou, boa noite, amigo. Valeu, parceiro. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento sem parar. O sem parar agora funciona com único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. Por ser a VIP do seu carro. Olha, aqui estão os churros, pra vocês os churros. Aqui estão os churros, pra todo mundo os churros. Alô? Alô? Quem fala? Andréia. Oi, fêmea. Tudo bem, Andréia? Fêmea lá. Tudo. Andréia, do que é o nome completo? Andréia da Silva Brito. Quantos anos, Andréia? 40. E... 40. 4.0 RG. É, a idade do... É Brito? Brito. Lembra do Antônio idade, Brito? Idade do Cabrito, lembra? Antônio Brito que anunciou a morte do Tancredo né? Tancredo domingo mesmo. À noite. Por onde anda Antônio Brito? Ele era político. Depois ele se tornou... Eu não faço a menor... É em Minas Gerais, não é? Ele se tornou político. Chegou a senador? Ele e o Hélio Costa, lembra? O Hélio Costa quando era moleque. Eu lembro dele deputado e depois eu não lembro se ele virou senador. Eu era moleque, eu tinha medo do Hélio Costa. As matérias do Hélio Costa. Com aquela voz dele, parecia o Jack Palance. Ele no escuro, entrevistando as pessoas. Eu tinha medo dele e ódio do Amaral Neto. Você tinha muito medo quando criança, Benji? Do Hélio Costa tinha. Só do Hélio Costa? Não tinha mais medo de mais nada. Eu tinha quando, depois do Sala Especial de sexta-noite, o programa do Zé do Caixão. Puta, aquela época. Que ele falava assim, Zé do Caixão. Você conseguia assistir, meu esposo? Não, mas ele olhava, eu lembro até hoje que ele falava assim, não mude de canal. Fica aí, velho. E que é chato esse cara. Mas ô Sombra, por falar em filme de terror também. Mas eu já dei esse Temer, esse Temer também, velho. O cara parece mordomo de filme de terror. Né? Você abre a porta. Vampiro. Parece vampiro. Aí parece ele assim, véio. Com uma lanterna lá, com lampião. Ah, mas igual o Vac lá, eu tenho medo. Ah, é os dois, né, gente? É Nosferatu, é o Vac, o Serra e ele. Os três. E o Allan Kardec. É, os quatro então. O Serra também. Parece o Sr. Burns. Qual que é o bairro que você mora? Sr. Burns é gay. Cocaia. Zona Sul. Cocaia. Cocaia. Vai uma cocaia aí, calção. Branco, branco ou preta, calção? Não, eu acho que qualquer cor. Só tem branca. Ali é legal, viu? Qualquer cor? Não tem preto. E o time? Cocaia preta. Corinthians. Ah, Coringão, aê. Coringão. Nossa, você falou que até chorou ali. Oi. O Corinthians vai apresentar, talvez, na quarta-feira, o Camacho e o nosso querido Bruno Paulo, que jogaram pelo Audax no Campeonato Paulista. Futebol é Camacho, velho. Verdade. Camacho. Camacho. Você acompanhou os jogos do Audax no Campeonato Paulista? Aí você viu esses dois jogadores atuarem? Não, na verdade, eu não entendo nada de futebol. Não, percebemos. Não, percebeu, respeita o vídeo. Vocês. Ah, é? E o que te fez ouvir o Estádio 97? Você. Eu? Olha aí! Vai, Tafarel! Segura, Tafarel! Mas é legal, cara! É legal, porque mesmo no rádio eu sou um sex symbol. Você já teve... fala coisa que, pelo amor de Deus, dá até medo. Chama meu pai. Que ele tem coragem de falar coisas assim, tipo, se você garante os jogadores, tudo que você nem técnico é, entendeu? Sim. Tipo, você crava que eles vão ganhar. Aí quando perde, aí eu falo, ai meu Deus, amanhã o mano vai escutar. Entendeu? Sim. Tipo assim, eu gosto mais pelo que vocês todos vocês falam, pelas brincadeiras, pela zoeira, até quando o Benjamin irrita, o Mota dá vontade de socar o Benjamin. O Mota? Não, coitadinho. Mas eu gosto de todos vocês. Oh, muito obrigado. Ficamos felizes, viu? Uhum. E ali já é 8 horas, aí eu quero fazer o mexer. Então, por favor, por gentileza, faça. Proteção e diversão só com o Bozano. Boa, você ganhou um kit top da Bozano aqui, com um par de convites para assistir o baita filme Batman vs Superman e ganhou um conjunto também aqui de copos de shot. Foi bem, mano, no primeiro merjan. Né? Você também não deixa umas fotinhos suas dessas que você fica tirando na academia? Não. Pras meninas levar. Não. O mano faz isso, sabia? Supino. É, eu já vi ele fazendo. Você já viu isso? Faz cara de mal, né? Não, ele tirar uma foto com o terno que ele tava lá na foto. Ah, eu vou tirar. Eu tava parecendo Agostinho. Tá com terno azul, camisa amarela. Tava demais. Eu sou o segundo do bolão. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Boa, você ganhou um kit. Ó, você ganhou também aqui, ó, um crédito de R$50 no cartão Zoom. E Dutra Máquina e Black & Decker, jogada perfeita quando o assunto é ferramenta. A frase é a jogada certa, mas é perfeita, claro. A jogada certa quando o assunto é ferramenta. Você também concorre ao kit na sexta-feira, tá bom? Foi bem no merjan. Okay. Que legal, hein? É. Tá, ok. Um beijão pra vocês. Muito tudo obrigado. De bom. E mas você gosta do Domênico também, né? Amo o Domênico. Ah, obrigado, viu? Obrigado. Silvio Ribeiro. Eu escuto vocês das 7 às 10. Ela gosta dos velhos. Ah, muito obrigado, viu? Obrigadão pela audiência. Das 7 da manhã às 10 da noite, é energia direta. Energia de ponta a ponta, é isso mesmo. Valeu. Obrigado, beijo. Beijo, tchau, tchau. Um beijão, obrigado. Tchau, tchau. Nada, é tchau. É isso aí. Não, foi um momento sem parar, né? Encerrando aí com a Super Andréia. No oferecimento de Sem Parar, agora mudando um pouco de assunto. Esse fim de semana, mano, eu troquei aquelas caixinhas que eu tinha no meu carro pelo novo adesivo do Sem Parar. E, ó, aí sim, hein? Continua toda a comodidade, cara. Tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora o carro fica mais bonitinho, né? Pô, fica top, mais legal, véio, né? Bem secretinho. O pessoal do ali. Sem Parar mandou muito bem. Show. Porque agora com o único adesivo eu passo pelos pedágios, estacionamentos, sem ter que me preocupar com moedinha, ticket, essas coisas chatas. E olha, ainda abasteço o meu carro sem ter que descer do automóvel. Sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. E sabe como que se faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil. Você vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e nesse aplicativo você vai encontrar a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa! HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Dodô, vamos falar de Recubriplast? Opa, vambora, porque olha, você que está com problemas, hein? Há muitos problemas. Infiltrações, goteiras, problema de umidade espalhado pela casa inteira. É, chegou a hora, hein? Você tem que proteger sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1, a primeira demão sela, a segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza. Aliás, Recubriplast é o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. E também é o único que tem a garantia de 5 anos. É, você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, hein? Aliás, tem um site para você consultar todas as lojas aí detalhadas lá no www.sinteplast.com.br. Mandar um abraço aqui pro Tom. O Tom é santista, RG. Grande Tom. É, adora você aqui, RG, proprietário das lojas Reiton Tintas. Um abração pro Tom. Boa, Tom, é isso aí. Impermeabilizantes e Recubriplast é a máxima proteção para toda a sua casa. O estádio também tem oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Mais um recado, experimente de graça o melhor antivírus para o seu celular e concorra a R$100 mil. Envie a palavra GOL para o número 22030. O Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. E aí, amigão, precisando de uma ajuda aí para pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você.

Night Sessions. Together, sharing.